Estádio 97, Estádio 97, Estádio 97, Estádio. Lá no ar, Estádio 97, sempre aqui na Energia. Oferecimento de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes. E primeira parcela para março. Ligue agora mesmo, 4063-1489. 4063-1489, marque um test drive. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Estádio 97 também tem oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E também Grupo Esser, o nome construído com história. Tá no ar mais um Estádio 97 aqui na Energia 97. Olha o chapéuzão de burro. Sensacional. Que beleza, estou feliz pra caramba de voltar. Até o Benjamin pra pôr o chapéu. Eu tô feliz pra voltar. Lembrando, vai ser pau tá dentro, tu vai ver. Lembrando que o senhor Benjamin, ele terá que cumprir 2 horas e meia de chapéu de burro. Não, você não tá entendendo. Mas por quê? São 2 horas e meia. Se hoje ele cumprir 1 hora e meia, amanhã tem mais 1 hora. Claro. Porque é um programa com chapéu de burro. Não adianta ele querer dar um programa entre nós, não. É que no jogo de futebol, não tem 90 minutos? Aqui tem prorrogação. É, alguns tem mais, pelo menos em Cruzeiro teve um pouco mais. Por exemplo, nosso jogo tem 2 horas e meia. Uhum. Se ele cumprir só uma parte do jogo hoje, cumpre o resto amanhã. É que aqui é igual ao futebol de salão. Saiu, para o tempo. Aí volta. Volta. Mas por que ele vai usar esse chapéu? Porque ele foi burraldo. Ele foi o burro no Porque no começo do ano, quando fizemos a cápsula do tempo, cada um de nós deu palpite. Quem seria os 4 primeiros e os 4 últimos do campeonato? Participou. Sim. Exato. E eu fiquei em que lugar? Fica feliz que não perdeu. Não, é porque não, eu sei que lugar último que eu fiquei, eu queria os louros da fama. Não. Eu fiquei em segundo. Campeão. Você que o Mota foi o campeão. Eu fiquei em segundo. Os caras que menos manjam ficaram na frente. Chupa, mundo. É. E o Benjamin, birrebaixado. É mesmo? É. Birrebaixado. Quem que é ele, o Paulo Nobre? Ano que vem ele vai fazer a previsão da Série B. É nóis, Motinha. Ano que vem ele vai fazer a previsão da Série B. Da Série L não pode. Eu e o Mota hoje vamos disputar com os programas, então, do Uruguai. Que a gente foi pra Libertadores, né, mano? Os programas é bom, hein? Dos programas. Mas o Rudy ficou em segundo? É, aí também. Mas eu fiquei em terceiro, não? Então tá bom. Então eu também tô classificado. Bom, vamos às manchetes. Manja, filho. Vamos aí, seu Bento. Vamos aí, vambora. Até hoje você ainda tem manchete. Quero ver amanhã. O que você vai arrumar? Ah, não fui. Não, vai ter. Tem um jeito aqui. Experiência aqui, né, RG? Ah, é? A gente fala alguma coisa. Seu Bento, pô, não é qualquer trouxa. É, que a gente dá algum jeito de entreter o povo, entendeu? Não tem qualquer trouxa, né? É um baita trouxa. Entreter. Vamos ao Parmeira, por favor. A nós? Vamos a você. E o Parmeira! E o Cássio? Olha aí, enquanto... Hoje é Osvaldo. Osvaldo, que é o quê? E o Cássio? Salva de palmas, RG. Não importa. Vai, fala de nós. Não, Parmeira, enquanto hoje o Osvaldo de Oliveira era apresentado, né, como treinador... Faltou até água pra ele. Você viu? Vi. Do outro lado, Lucas... Chegou, lateral direito aí do Botafogo, Lucas. Bom jogador esse time. Chegou sem custos ao Verdão. Quem é o? Lucas. Ah, não sei quem é. Bom jogador esse time. Se entrar agora, não sei quem é. Não, entro bem, mas ano que vem você vai saber quem é. Tomara, que eu saiba muito. De alguma forma você vai saber. Não sou eu como todos. Ou de uma forma ruim ou da forma boa. Entendeu? Mas tá aí e chegou, como, se junta você ao Vitor Hugo. É, não é nem o Edilson, mas ele é bom. O Lucas. Aí Edilson joga muito. É isso aí, viu, Domingo? É o titular. Tá aí do Parmeira, o Osvaldo disse... Chegou, falou pros argentinos ficar sossegado, que não vai ter essa de barrar os caras. E o Osvaldo treinar... Se o Osvaldo treinar o Palmeiras igual o terno e a gravata dele, vocês estão bem pra caralho. Mas ele tava elegante. Tava bonito. O cara gastou um turu, hein? Mandou um risca lá, mano. É verdade. Ô, Bento, só já que você falou do Palmeiras aí, o Domênico, já acompanha, você acompanha a entrevista coletiva do Osvaldo? Não, nem quis acompanhar. Tá acabando agora, viu? É pra ele terminar a 10ª frase, ele terminou agora, começou meio-dia e tá acabando agora. Mas o que tá começando agora também, Sombra, é o jogo aí do Cruz Azul com o Real Madrid pelo Mundial de Clubes aí. Agora? Tá hoje, começando agora? É, 5:30 da tarde. Não dá pra ver aí. Nossa, vai ser uns 8-0, eu acho. Tá rolando aí. Tá passando aí. Tá não? Rolando aí o jogo aí do Real com o Cruz Azul. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. A avó tem umas coisas diferentes aqui na internet. A avó tem umas coisas diferentes, que a avó é avô? É, fiz um gato aqui. Renovou lá, vovó? Renovou? Deixa eu ver. Aonde? Ah, pra nós usar, não? Ah, lá, ó, renovou. Deixa eu ver. Depois a avó te passa. Ah, então a avó passa pra mim. Talvez se quer ver, né? Porque é só um desespero. Nós somos só. X-Vídeos, olha só. O que é isso? Vem do X-Vídeos. Deixa eu entrar pra ver. Caramba. Ai, que absurdo. Santa Maria, sai daqui. O que você tá vendo, Valinho? X-Vídeos, não pergunta. Botou no site errado. Não pergunta, ai, porque quanta, olha... Ai, Red quanto Tube. Desrespeito. O que é isso? Tá vendo coisas de sexo? A avó? Olha, a moça tá no Instagram. A avó abana o vestido, velho. É, vestido. Cuidado com a nágua da véia. Da véia aí. LG, mas... eu tinha uma bunda dessa em 40, olha aqui. Tinha? Aos 40? Você tava bem. Não, em 1940. Ah, em 1940. Quanto tempo faz você não vê um, hein? Olha. Com todo o respeito. Não vê o orégano. Quanto tempo faz você não vê o orégano? Olha, que eu não dou a mão faz uns 10 anos já. Ah, só pra você ver. Mas, hein, tem alguma coisa de bom aí pra avó Olímpia? Ah, já falei pra ela, isso aí, o Osvaldinho se apresentou, tá aí, chegou o lateral Lucas, e por enquanto... Lucas é aquele problema. Que tava no Botafogo, isso, é isso? Exatamente. É bom esse Lucas? É bom jogador, mano. Uma vez, que será que ele era até... chegou a ser, acho que ser convocado uma vez pra seleção? 2012. Isso é bom ou ruim? Ele era do Figueirense, foi pro Botafogo e depois foi convocado. Eu sinceramente, Domênico, olha, eu não tenho opinião sobre ele, não. Eu espero que seja bom, vamos ver, vamos aguardar, não adianta mais agora. Agora tem que torcer pra dar certo. Agora não aí. Tem jeito. Mas já tem o João Pedro lá, né, e ele vai ser reserva do menino. Quem vai ser o João reserva? Pedro. O Lucas. É o João Pedro lá. Ah, o João Pedro é bom. Olha, precisa ver quem vai jogar mais, né? Você vai ver quem vai ter. Coitado do menino, acho que vai sobrar menino. Pra ele. Vai. Vamos aí, o Tricolor. Vamos Tricolor. Lá, fala aí do Tricolor. Você me faz canção, mas vocês vão comentar aí do que tá acontecendo lá nos bastidores, mas eu... É. Mas o Tricolor hoje trouxe mais um do Tricolor do Rio, né? É, tá o lateral Bruno. Sim. O lateral Bruno já tava semana passada, e teve umas conversas, por 2 anos ele fechou com... Mas não tá oficializado, né? Ah, mas chegar, né? Só... Isso aí ainda não tá oficializado, não, o Fluminense já falou, estão precisando aí levar todo mundo. Que você sabe, seu Bento, dinheiro. Esse Bruno, ele fez um bom campeonato pelo Figueirense há alguns anos atrás. Não, o Bruno não. Que não é o Vini. Não. É, esse lateral direito, ele fez um bom campeonato há alguns anos atrás. Na época, o São Paulo já tinha mostrado interesse nele, mas o Fluminense levou a melhor, né? Aliás, o Fluminense andou levando a melhor em várias paradas, né? Que bom que saiu o Unimed lá. Que bom, isso é um bem pro futebol brasileiro. Bom, acho que é bom. É ótimo pro futebol brasileiro isso. Né? Mas você fala em que aspecto? Do Fluminense? No aspecto de inflacionar o mercado. Ah, eles inflacionavam. Inflacionavam o mercado. Foi muito bom. É bom que tenham empresas no futebol, mas patrocinando camisa e tal. Nesse formato aí é ruim porque inflaciona. Bom. Agora eu quero ver. A impressão que eu sempre tive desse Bruno é de bom jogador. Mas aí... Eu tava vendo aí alguns comentários de torcedores do Fluminense que não curtem muito o trabalho do Bruno, não, sabe? Eu torci pra ficar com a impressão que eu tinha do Bruno, principalmente aí do Figueirense e do pouco que eu vi no Fluminense, cara. É, Domênico, mas vai saber. Sei lá, olha, torcedor às vezes pega no pé algumas coisas que... Não é, Domênico? Você que é um cara mais racional... Mas eu... Você sabe... Depende, quando é dos times dos outros, sou racional. Qual é o meu... No seu, esquece, o meu time, esquece. Né? Acabou a razão, velho. Vem só emoção. Há quem diga aí que o São Paulo, segundo o Ataíde, teria dito aí que pretende oficializar algo... 3 contratações até o fim da semana. Tomara. O São Paulo deve trazer, sim. Eu duvido que não traga algum jogador. Principalmente algum cara de um nível um pouco melhor. Eu acho que um dos Fluminenses lá vai vir. Talvez eu. Será? Ronca, eu acho que um desses caras Fred, vem. Um Wagner, assim. É, o Wagner. Um desses caras vão vir aí, eu também acho. Falaram aí, estão falando muito que vai vir Palmeiras. Eu duvido, cara, que os caras vão vir Palmeiras. Ah, cara. Duvido também. Por quê, mano? Eu entendo assim. Eu entendo que... o São Paulo vai disputar Libertadores, né? O Palmeiras não vai disputar. Então eu duvido que eles venham jogar no Palmeiras. Duvido. A não ser que tenha, putz, sei lá, relacionamento com os caras da Unimed. E aí vai vir aqui, né? Caso contrário, é difícil. O Palmeiras disputar com os times que estão na Libertadores. Palmeiras e Santos vão ser times que vão ter dificuldade de contratar jogadores. Mas se eu pudesse escolher um dos jogadores aí pra fazer aquela função de segundo atacante, com certeza. Eu gostaria daquele Wellington Nem. Nem. Ah, é bom, foi bem. Bom. É, mas quanto custa, né? O cara ganhando um caminhão de dinheiro, mano. Ah, mas é o que eu disse ontem pro Portuga, né? É. Todo jogador. Olha, você ele vê. Ele foi bem, esse moleque. Todo jogador que estava no exterior e hoje está no Brasil, em algum momento, quando ele esteve no exterior, também estava ganhando uma fortuna. Só que cada caso é um caso. Tem aquele que está bem, não quer abrir mão do salário, quer ficar lá. Tem aquele que está bem, não quer abrir mão do salário, mas o clube lá não está muito feliz e toca o empréstimo, não paga metade. Você já reparou que todo jogador. Ah, precisa ver porque o cara ganha muito. Então, se fosse assim, nunca ninguém viria do exterior para cá. Mas eu acho que tem uma grande diferença. Por exemplo, se faz uma proposta hoje para o Paulinho é um jogador que, na minha opinião, tem potencial para estar num clube melhor do que o que ele está lá, que é o Tottenham. É, mas não mostrou futebol nem para estar no Tottenham, por enquanto. Aí que tá. É um jogador que está mal. Então, se ele for esperto, ele reduz a pedida salarial e volta pro Brasil. É um jogador que tem potencial. Agora, mas reduz a pedida. Agora mas o Hernanes vai querer. Tá certo? Liberar. Não, eu não tô falando isso, mano. Tô falando com relação ao posicionamento do Paulinho. É um jogador que, na minha opinião, tem qualidade, ele poderia estar num clube melhor. Ele tá mal lá? Não tá justificando a contratação? Óbvio que não tá. Por isso mesmo, eu acho que se ele for esperto, é um tipo de jogador que poderia reduzir o salário e voltar ao futebol brasileiro. Mas ele não volta tem novamente reduzir essa... salário. Mas ele tem contrato lá com os caras. Os caras têm que pagar até o fim o dinheiro pra ele. O cara numa dessa lá, Sombra, o clube pega e fala, te empresto lá pro Brasil, mas eu deixo de pagar metade do seu salário. Aí você recebe lá pelo clube. Então, na verdade, ele não tá reduzindo o salário. Ele tá continuando recebendo integral. O Pato não reduziu o salário, só que cada um tá pagando metade. O outro contexto que eu quero usar aqui é do jogador, o Hernanes, aquele que tava no Flamengo lá. O Hernani Brocador. Hernani, sem o S. Não, S? Soletre, saiu do Flamengo lá? É o Hernani, é o Brocador. Brocador. Ah, então, RG, esse jogador, se ele tiver com alto salário, independente do clube que ele estiver, tá certo? Ele é um cara que tem que permanecer lá. Não adianta ele falar, vou voltar pro Brasil, porque ele é caneludo, ele é ruim, ele é grosso. Não, ele pode voltar, desde que ele continue recebendo na integralidade. É, mas é que tá, aí ninguém vai querer pagar. Agora, um jogador que tem qualidade, que tá mal lá fora, vale a pena o cara voltar pro Brasil? Porque o cara vem aqui, tá certo? Numa dessa volta a jogar bem, e o cara volta a ficar em evidência. Bom, não é o caso do Hernani Brocador, que é horroroso. Mas, será que ele mas vai... o seu Bento, em si, tem casos e casos. Tem caso de jogador que pode voltar, tem jogador que pode não voltar. Se pudesse escolher algum jogador lá de fora, acho que o Wellington Nem poderia ser um bom jogador pro São Paulo. Tem alguns outros aí que também poderiam, né? Claro. Diego, você queria? Quem? Ex-Santos. Ah, o Diego não foi negociado agora. Ah, olha, Diego só vai voltar pra cá com 40 anos. É bom jogador, mas o Diego não foi negociado recentemente, há 6 meses atrás. É. Disse que tava tudo certo com o Santos desde que... Desde que fosse pago o salário dele. Aqui é lá de fora. Ele não foi vendido? Não acertou um contrato? Peraí, gente. O Diego tá com um contrato novo, recente. Não. Com relação à volta pro Santos. Ele deixou bem claro isso. Só volto pro Brasil. Se não sobrar nada aqui, ele fala que volta. Ele disse: a prioridade é o Santos. Agora, vai pagar? Aí é que tá. O salário? Agora, mesmo o Diego, dependendo de onde ele estiver. Dependendo da situação que ele tiver. Gol do Real Madrid. Gol do Real Madrid? Estamos vendo a casa do Madrid. Então isso vale também pro Diego. Ah, não sei. Agora nem lembro onde ele tá. Tá no Fenerbahçe, eu acho. É, mas vamos supor, tá no Fenerbahçe. Ah, o Fenerbahçe não tá feliz com ele, mas tem que pagar o cara. Lógico. Aí ele fala assim: olha, o Diego, não tá legal aqui? Vai lá pro Brasil, arruma um clube que você quer jogar, que pague metade e você recebe metade daqui. Aí o cara fala: beleza, o dele tá garantido. Não mexeu em nada. Né? É. Que mais, seu Bento? Só tem aquele jogador Diguinho, tá se despedindo do Fluminense. Alguém queria ele? Não, obrigado. Diguinho também já rodou. Obrigado. É só pra jogar na roda. Diguinho já rodou bastante, hein? São Paulo vai jogar no Pacaembu? Vai reformar o Morumbi, é isso? Tá reformando o gramado. Tá reformando o gramado. Vão jogar alguns jogos no Pacaembu. Ah, isso aí os dias que a gente não usava, isso o Santos também não quer. Ah, deve usar. Segundo promessas do presidente, vamos aí. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Já que falou dos Santos. RG, socorro. Como assim? É aqui, ó. Socorro. Como assim, socorro? Aqui. Santos quer antecipar cota de patrocínio na camisa para aliviar a crise financeira do clube. Ou seja, já começa 2015. Já vi esse filme. Devendo 2016, né, RG? Esse filme não passou aonde? Não tinha passado lá no Santos. Exatamente. É verdade. O Santos aí que ao longo desses anos aí vendeu muitos jogadores, né? Os mais caros saíram lá do Peixe. E tá aí agora passando essa crise financeira. Cara, não tem como correr disso, não tem como fugir disso. O discurso, eu disse aqui, o discurso ele é bonito, ele é comovente, né? Um discurso de posse, um discurso político. Mas a realidade é diferente, gente. Não tem pra onde correr. É isso aí. Afia a coisa pra todo mundo, hein? Tem que ir na única fonte que existe e pegar o restinho que tem lá. Não adianta. Não adianta fugir da realidade. E ter que ter muita cabeça, muita serenidade para poder conduzir o time de futebol, cara. É difícil. Hoje tu tá pagando o quê? Tá pagando o preço do oportunismo, tá pagando o preço de fazer média com torcida, né, com a mídia, quer dizer, vai buscar os figurões, paga-se uma fortuna e aí a conta vem mais tarde. É igual o cara jovem. Você dá conselho, o cara te chama de velho. Né? Aí ele vai, bebe todo dia, enche a cara, vai dormir 6 horas da manhã, tá bem pra caramba, pega todo mundo, come todo mundo. Uma hora a conta chega. É simples, é fácil. Certo. Ah, mas o RG, por exemplo, o Santos agora aí, com essa dificuldade financeira, você não acha que poderia haver talvez aí uma colaboração aí da própria cidade de Santos para com o time? Mas... É verdade, velho. Você com grosso. É verdade, gente. Você imagina. E como é que. Como e como é que São Paulo iria aumenta ajudar? Aumenta 20% o preço da porção lá de porquinho. E como é que a cidade. Aumenta o pedágio. E qual é o conselho que você dá pra cidade de São Paulo ajudar o teu time? Como ajudar meu time? Meu time que banca a cidade de São Paulo. Meu time banca a cidade de São Paulo. Só de brincadeira. Cadê o momento, Fofarrão? Só de brincadeira. Vai. Pediu, vai. Não, só de sacanagem. Só você que tá de sacanagem. Momento, Fofarrão. Boa, o Corinthians pra cidade de São Paulo, Sombra, funciona como se fosse os Estados Unidos pro Canadá. Os Estados Unidos parar de pôr dinheiro no Canadá, o Canadá fecha. Tem o momento Fofarrão de novo? Tem um pouquinho das vezes o momento Fofarrão. Ó, tá boa. Ó, o Canadá nada mais é do que um freezer sem sorvete, tá certo? Os Estados Unidos subsidiam o Canadá. É verdade, velho. O Canadá é aquele picolé de chuchu. Se nós Estados Unidos comprar água, tá certo? E petróleo do Canadá, sei lá que porra. E ele continua, cara. É verdade, gente. É verdade. Se os Estados Unidos não subsidiasse o Canadá, o Canadá era uma geladeira de cerveja sem cerveja. Meu Deus. Completamente maluco. É como se fosse o Corinthians e a cidade de São Paulo. Se o Corinthians sair daqui, a cidade quebra, gente. Quebra o quê? Meu, mano, o Tobias acabou de fugir daqui, meu. O Tobias falou, não vou ficar nesse mesmo lugar que tem esse cara, meu. Esse cara é louco, meu. Sacanagem, aí. Pelo amor de Deus. Tá de brincadeira. Completamente louco, seu mano. RG, manda um abraço aí pra um santista que eu conheci hoje, um taxista ali da Praça da Sé, o Leonardo Santista. Grande Leonardo. Senhor ouvinte do Estádio 97. Adora todo mundo. Santista fanático, mora lá em Itaquera. Eu tenho a maior admiração e respeito pelos taxistas. Porque eles pulverizam o Estádio 97. É impressionante. São os nossos principais divulgadores. Mas é verdade. Você diz que é um taxista senhor ou é um senhor taxista? Você diz que é um senhor santista. Os dois significados. É um senhor mesmo, é mais velho, né? Ótimo taxista. Bom taxista. Um abraço pro Léo. É nóis. É isso aí, Leonardo. Valeu. Muito bem. Foi isso, Santo? Acabou? Pô, acabou. Falar em Santos, olha. É só discurso. Eu tava vendo agora, atenção, notícias aí do Botafogo. Aquele volante Gabriel do Botafogo conseguiu se desvencilhar do Botafogo com uma liminar na justiça. Ah, é. Ele fugiu, Esse Gabriel é um bom jogador. Tá indo pro Cruzeiro. Já foi, né? Tá meio engatilhado com o Cruzeiro. Bom, vai ver que ele vem pro lugar do tal do Lucas Silva, que tá indo pro Real. Mas o Cruzeiro recusou ontem à noite uma segunda proposta do Real Madrid por ele. Ah, vai fazer... vai fazer um bolga doce, né? Um bolga bem doce. Quem conhece esse Gabriel bem é o Oswaldo de Oliveira. Será que o Oswaldo não gostaria de trazer para o Nós trabalhamos com jogador... Em qualquer idade, pode ser austríaco, australiano. Amigo do lance disse que estava engatilhado com o Parmeira pra mim. O Gabriel disse hoje. Ah, não sei, né? Cruzeiro. Amigo meu do Benga. Mas é normal e natural, né? Você não tem a dúvida que o Oswaldo vai tentar puxar o máximo de jogadores. Ah, mas, meu, peraí. Será que o Palmeiras ia querer pegar um jogador que tá em conflito judicial lá com o Botafogo? Como não? Né? Mas tem aquela coisa da ética entre clubes, né? Mas o cara não ganhou o negócio, como você é filho de uma... Mas como você gosta de... Você tá... MJ, hein? Não, não é, porque as pessoas... Ele usa toda a hipocrisia dele. Ele tá se especializando, hein? É verdade. Não, eu tô... Na verdade, é um cara de pau você. Eu tô levantando o seguinte, as pessoas falam tanto da ética, pega jogador daqui, dali, que tá em litígio aqui, ali, não é verdade? Fala a verdade, né? Fala a verdade, isso é verdade. Mas se o clube contrapõe a ética, fazer o quê? O Palmeiras tem que fazer uso também, senão vai ficar pra trás, vai ficar fazer o papel de tonto. A pergunta é, contrapõe a ética, qual é a ética, hein, Domênico? Desculpa, mas isso aí... Eu juro que eu não sei qual que é a ética no futebol. É. Desculpa, mas esse seu argumento, mano, é inválido. Por quê? Não é que porque me assaltam na rua que eu vou assaltar outros pra repor o meu. Logicamente. Mas é que tá, o Palmeiras não tá fazendo nada ilegal. O Palmeiras não tá fazendo nada ilegal. O jogador, ele tá com uma ação contra o clube na justiça. Não, mas ninguém falou que o Palmeiras tá fazendo algo ilegal. Não, mas tá falando de ética e que o Palmeiras tá... Não, o Rude falou que o Palmeiras estaria interessado. Daí eu falei assim, mas de repente, tem essa questão da ética que é tão debatida, né? Um jogador em litígio contra o clube, né? Mas o litígio, quer dizer, o cara não recebe há 8 meses, ele é obrigado a trabalhar de graça, ele é o quê? É um relógio? É, não, mas até aí, é verdade, ele tem que receber, mano, é verdade, tem razão. O jogador tem conta pra pagar, Sombra. É que às vezes os clubes sempre pregam, não, deixa o clube resolver o problema dele com o jogador primeiro. Mas é que tá, o resolver o problema, peraí, o resolver o problema é relativo, vai até a página 2, gente. Uma coisa, o jogador, Domênico Gato, tá conversando com o clube, tá certo? Sendo que ele tá com todos os vencimentos em dia, tá certo? Sendo que o clube lá deu todo o apoio pra ele, diferente da situação do Botafogo. Botafogo hoje não é parâmetro pra nada. É que tem clubes que podem ler até a página 2. Outros até a 3. Não, se você for ver, até o Lucas saiu, gente. Assim, não saiu, mano? Mas cabe o entendimento, gente. Domingo. Saiu litígio. O Jefferson do Botafogo é o único jogador do elenco do Botafogo, RG, que o Botafogo faz questão de segurar porque sabe que pode vender. Lógico. Então ele faz das tripas coração pra poder não deixar o Jefferson sair. Por exemplo, ele fica no máximo 2 meses sem receber. No terceiro mês, quando o cara vai poder entrar na justiça, o Botafogo vai lá e paga 1 mês. Bota um turu. Tá certo? Isso faz com que o jogador não possa sair de forma litigiosa, como é o caso desse outro jogador. Mas o rapaz ganhou a causa, então eu acho que não há mais litígio. Ele ganhou uma liminar, a causa não. Ah, tem muitas outras instâncias. Liminar não é causa. Aí vai recorrer, né? E ele sai e continua a encarar. Recorrer. Mas o Oswaldo pediu, só pra complementar, 34 jogadores. Não. Ah, mas o São Nobre 3... contratou quantos? 36. 34 goleiros, né? É. Ah, tô vindo do Corinthians, Bento. Sim. Corinthians. Vamos aí, mano. O que vai salvar a cidade de São Paulo. Hoje o Corinthians teve o dia à volta do Tite, muito feliz. Falou 3 vezes obrigado. Comigo vai ser pau dentro, tu vai ver. Exatamente. Eu falei isso, pão com ovo contente pra caramba. Exato. O povo tá feliz, hein? E o Corinthians também tá trazendo um jogador colombiano, né? Tá de olho aí. Tá Mendonça. Steven Mendonça. Não, não. Steven. É o John Steven Mendonça. John Steven, parece nome de ator. É. No, mas ele é mais conhecido como Mendonça. Mendonça. Estrelando John Steven. Tá jogando na Índia. É, o Mendonça, como gostam de falar. Mendonça. Mas só queria colocar um ponto aqui, Bento. Coloca que é o seguinte, ponto. Há exatos 2 anos, o mundo se tornava um lugar melhor. Por quê? O Corinthians conquistava o segundo mundial lá no Japão, diante do Chelsea. Não é segundo. Há exatos 2 anos, o Corinthians aí fazia o mundo um local melhor. Mas é verdade, tá rindo o quê, o cretino? Há 2 anos, o time do Corinthians parava o mundo. Diga-se de passagem, né? Há 2 anos, mais de 40 mil corintianos estavam lá em Yokohama. Porque o Corinthians é internacional, independente do lugar. Não, internacional é Porto Alegre. Tá certo, o Corinthians é internacional, poderia jogar em qualquer lugar. Há 2 anos, a torcida do Corinthians aí dava um show com o maior deslocamento de pessoas de um pra outra, anunciou uma guerra. Você estava lá. Eu estava lá. Passando mal, né? Junto de mais 39.999 corintianos, tá certo? 40 mil corintianos invadiram o Japão. Reconstruímos o Japão, eu tenho orgulho de falar isso, porque o Japão, ele tinha passado por tsunami, tá certo? Vazamento nuclear, terremoto, e a torcida do Corinthians reconstruiu o Japão. Foram lá esse vazamento nuclear, aí chegou essa coisa. É verdade. Com cérebro mutante. Eu já falei. Desembarquei em Tóquio. Não, gente. Mexam no cérebro. Nossa, na verdade, eis que eu desço em Tóquio, velho. Tá certo? Eu gostaria de dobear você, meu lindo, pra ministro das Relações Exteriores do Brasil. Mas você é verdade, tem um perfil, mano. É verdade. Que pode ajudar esse país. Doa quem doer. Há 2 anos o mundo parou e viu o Corinthians aí. Meu Deus. Diga-se de passagem, falar a verdade também. E hoje, Bento, o Corinthians, ele anunciou a contratação do novo treinador, aí o Tite. Todo mundo já sabia que seria ele para a próxima temporada. 2015. Novo velho treinador. Comigo vai ser pau dentro, tu vai ver. O Tite é um cara, velho. Eu volto a dizer aqui, para mim, inigualável. É um cara que marcou história no Corinthians, assim como Oswaldo Brandão, assim como outros treinadores também. Mas eu, se fosse o Tite, eu volto a falar aqui, agora torço por ele, tá certo? Desejo toda a sorte do mundo ao Tite, mas eu acho que ele tá colocando em risco todo um trabalho que ele conquistou. Ele mesmo todo falou que vai ter que provar ele mesmo. Quando eles foram eliminados com o Tolima, você pediu a demissão. Sim. Se for eliminado, por exemplo, agora numa pré-Libertadores, qual vai ser o seu posicionamento? Hoje eu não critico mais o Tite. Eu não critico mais, mas eu sei que a torcida é passional, Sombra. E a torcida, possivelmente, se o cara não conquistar um bom resultado, e o bom resultado, entenda-se, ele conquistar o que ele conquistou em 2012, a torcida vai pegar no pé dele. Porque cria-se uma expectativa, e a expectativa é a mãe da merda, RG. Então a chance do Tite tropeçar, ou então não conseguir, talvez, os mesmos feitos que ele conquistou em 2012, é muito grande. Mas você falou que não ia criticar o Romarinho, criticou, você falou que não ia criticar o Paulinho, criticou, você falou que não ia... Não, não é que eu critiquei o RG, é com relação ao Romarinho. O Romarinho, na minha opinião, faltou inteligência pra ele. Ele tinha tudo pra se tornar um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro. E que filho levou o Romarinho? Onde é o Romarinho? O Romarinho, ele foi vendido, RG, e ele tinha se perdido. As últimas semanas aí que ele tava no Corinthians, ele era um cara que já tava meio que apertando o F, ele acabou meio que se perdendo na carreira. Teve o lance da mãe, né? Que a mãe dele deu um puxão de orelha nele e falou, Romarinho, baixa a bola, que daqui a pouco você vai acabar. Como muitos terminaram aí, o cara começa a ganhar muito dinheiro, o cara deslumbra, RG. Então aconteceu aí do Corinthians fazer aquela reciclagem no elenco e muitos jogadores saíram. O Paulinho é um jogador que eu acho que ele tá com a cabeça longe, RG. Infelizmente, o Paulinho não tava esse mais focado. Deve ter se arrependido pra caramba. Mas é que tá, meteu o pé pelas mãos. O Paulinho, ele tinha tudo no Corinthians. Ele tinha fama, ele tinha dinheiro, ele tinha status. Saiu do Corinthians pra jogar no Tottenham, velho. O cara perdeu tudo isso. Ele perdeu uma grande chance, inclusive, ele perdeu a confiança. E pro jogador, talvez seja algo primordial. Porque o Paulinho, na seleção brasileira, ele chegou quando tava atuando pelo Corinthians, até disputando a Copa América, o cara foi um monstro. É. Foi protagonista, tinha o cara marcou gols decisivos. Tinha tudo pra ter arrebentado. Na Copa do Mundo, RG, o Paulinho já foi aquele cara cabisbaixo, aquele cara sem confiança, perdeu a posição, era titular absoluto, perdeu o lugar. A diferença dele da Copa das Confederações pra Copa do Mundo é grande, mano. Gritante, tem razão, gritante. Total. Então, velho, eu acho que jogadores... O Paulinho já tinha tido uma experiência na Europa, RG, jogando lá um desses países aí, não sei se foi Polônia, Áustria, uma dessas porcarias aí também, tá certo? O Paulinho se ferrou, porque ele foi vítima de racismo, ele comeu o pão que o diabo amassou. Então o Paulinho, eu acho que ele abdicou de jogar no, talvez, o maior clube brasileiro na época ali, o Corinthians 2012, o Paulinho voando, idolatrado pela torcida, pra se aventurar, ai, quero ganhar em libras. É o preço. Ai, não sei o quê. Véi, desculpa, o jogador que tinha o salário que o Paulinho tinha, tá certo? Aceitando uma proposta que o Corinthians fez pra ele, o cara vivia bem. É igual o Guerreiro. Esse Guerreiro é outro, Motinha. Os caras querem sempre ganhar mais, né, mano? Mete o pé na jaca desse cara, mano. Mete o pé na jaca. Você quer que mandar o Guerreiro embora, isso? Ah, eu acho que tá fazendo muito doce, Portuga. Tá fazendo muito doce. O Guerreiro é o ídolo da história do Corinthians, mano. Você tá louco, velho. Igual o Guerreiro, que ele é Deus. Eu gosto muito do Guerreiro. Ele tá abusando. Ô, Mota, eu gosto muito do Guerreiro. Acho o Guerreiro um semideus, velho. Mas desculpa, o cara fazer docinho, velho, diante de uma proposta de 5 milhões de dólares, mas o teto salarial da equipe, por 3 anos de contrato, manda passear, manda catar coquinho, velho. Nenhum clube pode ser refém de jogador. Agora tá, agora tá tranquilo. É conhecido como o Maquelele indiano. Hoje ele tá demais, nossa. É o perfil do cara. Precisa ver como que tá lá jogando na Índia. É. Não, mas é que tá. Eu confio no olheiro do Corinthians. Se o Palmeiras faz o nego da China. Não, mas peraí. Eu confio no olheiro do Corinthians, porque o olheiro do Corinthians foi achar lá um peruano, tá certo? Com um cara de retrato falado que tava jogando futebol alemão. E o cara virou herói do Mundial, velho. E o olheiro que trouxe o Romero, você confia também? Ué, vamos dar tempo ao tempo. Mano, uma coisa é futebol da Índia. Olha a cara de pau dele, tempo ao tempo. Mas peraí, O setor de olheiros do Corinthians, Sobral? Tem três... Qual olheiro que trouxe o Luciano? O mesmo que trouxe esse? Não, aí que tá. O Corinthians é dividido por 3 olheiros aí. Tem um olheiro. Três olheiros. Tem três olhos. O Corinthians é dividido assim, ó. O setor brasileiro, tá certo? O setor sul-americano e o setor europeu. E agora tem o setor indiano. E ainda tá onde? Esse daí acho que foi porque não tinha nada muito no futebol brasileiro. O cara falou, vai lá dar uma olhada na Índia. Desviou o olho, desviou o olho. Então o negócio é o seguinte, tem 3 olheiros no Corinthians aí. Tem o olheiro brasileiro, o olheiro que cuida da parte sul-americana e o olheiro que cuida da parte europeia. Ásia, o olheiro que trouxe África. Aí o Guerreiro, se eu não me engano, foi o Mauro Van Basten. Tá? Mauro Van Basten. E jogou comigo que o Corinthians foi campeão brasileiro há 24 anos atrás, né, Zubá? Que tava no Murumbi contra São Paulo e eu Sou bom pra caramba. Então o bagulho é o seguinte. Meu Deus. Eu vou apostar e vou confiar. Porque nesse saldo. Hoje? Não, nesse saldo, Motinha, o Corinthians ele tá no saldo positivo. É. Se a gente fizer uma relação aí custo-benefício, ou o Corinthians ele lucrou mais do que teve prejuízo. Você bota mesmo uma fé que um rapaz de 23 anos, que seja realmente muito bom de bola, estaria dando mole no futebol indiano a esta altura do mercado. Você acha mesmo? Falando sério. Um dia o Corinthians trouxe um jogador aí também que não tava no auge da carreira. Nossa, o Corinthians viu que tinha qualidade. Aí, e esse jogador está jogando na Juventus da Itália. Se é o Santos que traz. Se é o Santos que traz. É o Maquelele colombiano que tá na Índia. Se é o São Paulo, qualquer um. Se é qualquer um. Mas não é o Santos, qualquer um que trouxe. Se é o português atrás, português. Imagina. Maquelele. O dia que o Corinthians revelou um jogador chamado Tevez, tá lá fazendo sucesso. Quem revelou o Tevez? Quem revelou o Tevez? Revelou o Pelé também. Quem sabe? O Pelé não teve competência de passar na peneira do Corinthians. Você me respeita, seu merdinha. Estádio 97. Foram aí as manchetes. No oferecimento do Hello Food, não é mesmo, Benja? Olha aí, amigão, você usa o telefone pra quem? Pra falar com o namorado? Com a namorada? Pra ligar aqui na rádio? Pra conversar com os amigões? Não, você tá brincando. Você também usa pra pedir comida? Hello! Amigão, pedir comida é pelo aplicativo do Hello Food, o melhor jeito de pedir delivery do Brasil. E você ainda não pediu pelo aplicativo do Hello Food? Hello! Então eu vou dar 3 bons motivos para você pedir. Presta atenção. Primeiro, você pede comida nos melhores restaurantes da cidade sem precisar sair de casa. Segundo, você fica por dentro de todas as promoções de delivery que estão rolando. Terceiro, vários restaurantes aceitam pagamento online. Você pede e já faz o pagamento pela própria internet. Olha só que moleza. Hello. Tá esperando o quê, amigão? Peça agora pelo aplicativo Hello Food. Deu fome? Dá um hello. Dá um hello. É isso aí. Siga o conselho do Narigudo. O Estádio 97 tem oferecimento de Peugeot 308 Active com teto panorâmico e parcelas de 750 mensais. Último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo. 4063-1489. 4063-1489. E marque um test drive. O estádio também tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Grupo Ésser, o nome construído com história. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV, acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Tem ouvintes para entrar... que foi, RG? Só, pois não, RG, pois só, não, fala só, bem. Não, é que tá pipocando aqui e... Som de pipoca. Galera, calma, vamos deixar acontecer primeiro, que o Leandro Damião pode ser trocado pelo Dagoberto e o Pedro, que... Calma, gente. Calma, pelo amor de Deus. Vamos, muita calma nessa hora. Já teve um gol. Tá parada essa negociação. Outro? Sim, já foi falado. 1-0. 1-0. Rala, Madrid. É melhor Portugal. Você se atualizar, né? Eu não sabia. É, você tá bem. Me desculpa, Alexandre. Você tá lá. Me desculpa, Alexandre. Você tá apito do Alexandre. É o fim da carreira. Hoje apenas ouvintes virgens. O telefone é 3284-7097. Só os virgens hoje. Olha o Asdrúbal tocando, Domênio. É, rapaz. Dedinhos virgens. Alô? Alô? Alô? Sou eu. Tem jeito aí do menino. Não, você não. Por quê? Não. Não respondeu? Ficou tchau. Na primeira divisão, né? Cadê o Zé? O Zé tá andando por aí. Então vai atrás dele, porra. Mas não aguento mais, anda demais. Você viu que as tuas amiguinhas estão desfilando aí na Paulista, né? Pedindo, então, reivindicando reconhecimento. De quê? Do médico? De novo? Hã? Tá cheio de filho do médico. O que elas querem? As amiguinhas. Querem. Alô? Ser reconhecidas. Alô? Oi, quem fala? Alô? Rodrigo. Como? Rodrigo. Alô? Rodrigo do que, Rodrigo? Rodrigo Orsolim. Orsolim. Alô? Quantos anos você tem, Rodrigo? 37. 3.7 RG hoje. Hoje. Legal. Tenho o maior medo, Domingo. Do quê? Você tá louco, velho. Quando eu vejo esses filmes aí, sabe aqueles do negócio lá de animal? Ah. Você vê aqueles Orsolim lá? Aqueles... Sem violência, velho. Eu dou risada da sua piada e apanho, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso também. Dá um medo. Você é tipo um piadista de mau humor, mano. Você assusta ele. Hã? Você assusta ele. Aí o Regi fizesse stand-up, os caras aplaudissem, ele ia matar os caras. E na verdade o maior solinho que tem é o Tony Ramos, né, meu Motinha? Meu Deus. Frito boi? Oh. O ursulinho peludo? E devemos avisar o Santos que já se passaram 37 minutos. É. Sobre? Ah, o chapéu de bolo do seu Benjamin tem que ter 37 minutos. Ah, mas se ele entrar nessa de margarida, hoje ele não vem. E agora ele tá igual pétalos de margarida. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Hoje sim, hoje não. Então tá bom. Ô, velho. Ô, velho. Alô? Oi. Rodrigo, qual que é o bairro aí, velho? Moema. Ah, Moema ali. É. E aí, ô, beijinha. Moema, velho. Moema grande, velho. Ah, mas como é um cretino. O Silvio que na no gogó da Ema. Lembra? O goleiro pegava? O gogó da Ema. Moema, o caipira falando Moema, velho. Mas Moema, aí você mora na parte dos índios ou dos pássaros? Dos pássaros. Dos pássaros, é onde mora um monte de prima, hein? Cotovia. Ó, lá dos pássaros ali onde as primas atendem. Ah, é? O não, mas dos índios não tem. 2-0, hein? Falei, Benjamão. Jogou antes. Tá vendo como vocês são trouxa? Eu aviso antes do Benjamão. Vocês vão me passar pito aqui. Fala pra ele, ó. Fala pro Prestes. Cadê o Prestes? Isso é mostarda. E dia que vai cair o avião? Vai cair no ano que vem. Ele errou em numerologia. Ele tá na margem de erro ainda. Não critico o homem. Ah, gol aí, Benzema, ó. Chupa. Rala Madrid. Valeu, o time. Chupa aí, qual que é o time, meu brother? Palmeiras. É nóis. Xiii! É o Katsu. Não se faz. Xiii é o Katsu aí, ó. Gosto de trabalhar com jogador bom. Não importa a nacionalidade nem a idade. Onde você comprou esse terno? Não se faz no bonito. É verdade, você chegou de ônibus? E pergunta pro Norberto. Pode perguntar, vovó. Tá aí, Norberto. É Rodrigo. Ah. Rodrigo. Essa véia tá louca, tá bom. Ô, Rô, parece que o Palmeiras tá tentando trazer o Reve. Reve. É o zagueiro do outro. Como assim? É sério isso? É verdade, eu já tinha lido. Eu tô falando. Isso é brincadeira de mal. Ah, mas tô entendendo. Ô, Sombra, eu tenho que falar das especulações que especulam. Mas a senhora tá sonhando muito. Mas essa aí tá demais. Tá demais. Só faltava essa. Ah, mas depois que especularam o Conca, Fred. Mas se a avó Olímpia. Palmeiras vai trazer a vai. Meu pai, senhor de Cristo! Ele salva. Acho que, desculpa, Rodrigo, mas você tá no Viva Voz, é isso? Não, tô dentro do carro, não tô no Viva Voz, não. Ah, então tá bom. Não é que tá meio distante a sua ligação. Mas e aí, velho, você ficou feliz aí com a chegada do Palmeiras, Osvaldo? Como é que você vê esse troço aí? Osvaldo não dá, né? Pior que tá, não sei. É difícil falar, Dodô, porque Osvaldo... Se o cara tá ganhando de 6-0, é a mesma coisa. Se ele tá perdendo de 6-0, é a mesma coisa. Eu não sei se ele vai dar alegria, não sei. É difícil falar do Osvaldo, porque o cara não tem expressão. Um técnico sem expressão, sem agito pro negócio. Eu não sei, falam que ele monta um time bom, que ele tem um grupo, mas é complicado. Ué, pergunta pra gente. Começa a ficar feliz, velho, porque o Inter já tá cogitando o Hot. Então, nossa! O Inter tá perdidinho. O Inter tentou o Cuca. Deus. O Inter tentou o Cuca também. Tentou Luxemburgo. Luxemburgo também não deu. Disse que não. Sabe quanto o Cuca pediu, não. Sombra? Levou um barão e 200 pilas. Ué, é o que Cuca. Ele ganha lá. Um barão e 200 pilas. Mas é o que ele ganha. Mas aí não dá, né? Ué, por quê? O Paulo Nobre não queria montar. Falou que não vai montar um time forte. Porque ele é tão amigo do Luxemburgo, por que ele não trouxe o Luxemburgo? Porque eu vi no primeiro momento, falei com o Bonoro, e o Domênico falou que fez que no programa uma campanha, primeiro vi. Você lembra disso? Ele falou, não quero mais. O Palmeiras, ele fez uma proposta pro Mano Menezes, Domênico. O Palmeiras não acertou com o Mano Menezes por causa do salário. O Mano Menezes pediu 600 pau e o Palmeiras falou que só pagar 400. Viu, mano? Então, pênalti pros mexicanos. Pelo que eu fiquei sabendo. Mano Menezes não dá, não. Pela declaração do Bruno, não sei se vocês acompanharam, ele deu uma entrevista. Foi na sexta-feira, Sombra. Sim. Ele falou que o técnico que ele queria ter trazido era o Luxemburgo. Certo. Mas o Paulo Nobre não quis. O Paulo Nobre não quis. Porque escutou você falando aqui que não queria eu. Não, você não, tem participação disso. Então vamos lá. Eu acho assim. Eu também não queria o Luxemburgo, não. Tá vendo? Falou a verdade. Eu queria, mas eu não queria. Eu gostaria. Não sei, eu gostaria de ver o Abelão no Palmeiras, por exemplo. Acho que seria um treinador com um pulso forte, um treinador que já foi campeão. Goleiro pegou. Entendeu? Gostaria de ver. Goleiro pegou. Defendeu. E não foi pênalti. Que arraso, hein, velho? Os caras nunca têm uma chance. Eu acho. Eu gosto do trabalho do Cuca. Eu sei que custa dinheiro, é caro. Mas olha, estão pagando 400 pro Osvaldo. Então, assim, eu acho assim. Um milhão pro Cuca também não dá, né? Então, não, mas então, eu também acho que tá errado. Não pode pagar. não pode pagar 1 milhão pra trazer o Cuca, não dá. 1 milhão e 200. Não despreza 200, não. 1 milhão, 200, 1 milhão, 800, 900, não pode. E não existe essa possibilidade. Um time de futebol não pode pagar isso pra um treinador de futebol e nem muito menos pra jogador. Agora, Domingos, agora eu acho que já que é assim... Já que assim, traz um técnico novo. Oh, pior que falar do Oswaldo aqui, ninguém mais fala. Eu sempre detestei o Oswaldo. Tanto que ele passou pelos 7 times antes do Palmeiras e nenhum nunca quis sentir saudades do Oswaldo. Ele não tem identidade lá com nenhum. O Botafogo, ele detestar é muito forte essa palavra. O Botafogo gosta dele. Mas não tem saudade. Eu não vi nenhum botafoguense dizendo, Oswaldo, volta, por favor. Eu vi. Mas é assim, gente, numa boa. Ele, vamos tentar ver um lado positivo. Hoje, no Palmeiras, numa boa, titular do time, você tem o Fernando Prass e o Valdívia. O resto... Se jogar. É, os dois. O resto você tem que chamar pra dar as camisetas. Vamos ver como ele se sai montando o time. Ele vai buscar um lateral, ver um da base que sirva, um outro zagueiro. Ele vai montar. Vamos dar um tempo, ele pelo menos uns 6 meses, pra ver como ele monta. Ele vai ter que montar um time. Vai ser do gosto dele, time. Aí depois a gente critica. A gente não pode esperar. Você viu o que aconteceu? A gente esperou 6 meses, pegamos o Gareca, pegamos outro. 6 meses cai. O Palmeiras não tem tempo pra isso. É, eu também acho, hein? Olha, mas vai ter que montar, mano. Não tem jogador, mano. É, eu duvido. Tô dizendo que é uma opinião, tá? Duvido que o Palmeiras troque de treinador até a metade do ano, mesmo Oswaldo indo mal. Duvido, mano. O Paulista. Duvido. Isso eu concordo com o Paulo Nobre vai ficar com o Oswaldo até o final do ano, a não ser que uma tragédia aconteça. Uma tragédia que eu digo que nem aconteceu esse ano, hein? Que não ganhava dinheiro nenhum, ficou 9 jogos Gareca e teve que mudar mesmo. Porque não é difícil ainda. Não sei se é difícil ou não é difícil. O grande problema do Palmeiras, eu trabalhei com 8 anos com marketing esportivo, numa marca, tá? Que tá entre todos os clubes. O problema do Palmeiras... É o que vocês sempre falam, que vocês repetem, diretoria, enfim. Mas o Palmeiras, ele consegue ser tão amador, mas tão amador, essa parte de marketing. Isso eu estou falando com propriedade e certeza, tenho até nomes. É tão amador, mas tão amador, que o cara que cuidava da marca, que é uma puta marca, o cara era o jardineiro do Palmeiras. Tá? Isso daí, eu estou falando com a maior propriedade do mundo, e posso confirmar, tenho nome, enfim, não estou levantando nada. O marketing do Palmeiras é medonho. O cara que tomava conta do marketing era o jardineiro. O jardineiro estava afastado do Palmeiras por problema de saúde e ele foi cuidar da marca. Então, assim, para ver como é um... Mas era bom que ele podia plantar coisas boas. Ele planta notícias! Para. Rodrigo, mas peraí. O Palmeiras tinha cuidando do marketing até recentemente uma pessoa do mercado publicitário. Era o Rogério Dezembro. Depois também teve uma pessoa do mercado publicitário. Não era jardineiro. Acho que alguém que te falou isso aí deve estar de brincadeira, cara. Não, Sombra, não falando de brincadeira. Isso eu tô falando há 3 anos e meio. Eu tô falando porque eu trabalhei 8 anos pra marca. E trabalhei, conheço todo mundo de São Paulo, conheço todo mundo do Palmeiras, Corinthians, enfim. Tá. Conheço todos os clubes. Essa marca, ela trabalha para todos os clubes, tá? Que eu trabalhei. Essa marca? Eu não tô entendendo esse troço aí. Não, uma marca para qual ele trabalhava, talvez ele não queira revelar para qual marca. Mas há 3 anos não era o Mira que cuidava do... Não entendi. Há 3 anos e meio isso. Mais ou menos há 3 anos e meio. Antes do Paulo Nobre. Antes do Paulo Nobre, só um minuto. Antes do Paulo Nobre, era o Tirone. Desculpa, ele já participou aqui. Eu falei que foi o presidente. Se você me dissesse que um dentista cuidava do marketing, eu até acreditaria. Meu Deus! Agora jardineiro... Meu Deus, dentista jardineiro! Eu tô falando pra vocês, quem cuidava da marca, quem cuidava, porque lá dentro tem uma pessoa que eu falava, quando eu ia entregar produtos lá, tá, da marca que eu trabalhava, quando eu fui ver, o cara falou, tá errado o contrato. Como a gente era uma agência que prestava serviço pra essa marca, incrível que pareça, tá? Tudo bem, isso já foi. Não adianta ficar falando de 3 anos atrás, gente. Não, mas é o lixo, a continuidade do lixo que está acontecendo, porque o marketing até hoje não funciona. A gente tem uma marca, Palmeiras. Tudo bem que o marketing não funciona. Muito péssimo usado, todos os clubes brasileiros são muito ruins. É, marketing, vários clubes aqui, brasileiros, São Paulo também. Nem tudo era Flores. Olha aqui, ó. O Palmeiras era o Jardim. Assim, o Palmeiras, se o Palmeiras conseguir trouxer, se quiser. Olha, se o Palmeiras conseguir trouxer. Não, tá errado. Vocês ficam falando em cima e me enrolam meu raciocínio. Estão deixando o Dodô nervoso. Não, não é nervoso, é questão de raciocínio. Como o Mano diz, o rádio tem dois canais. Se um fala, o outro tem que escutar. Boa, Domênio. Obrigado. Tem bronca, olha aí. Então, assim, como é que funciona? Se o Palmeiras conseguir trazer jogadores de um nível legal, o marketing vai andar com jardineiro, com pedreiro, com cacete a quatro. Se o Palmeiras trouxer jogadores medonhos, como vem acontecendo nos últimos, sei lá, 10 anos, vai ficar do jeito que tá. É uma porcaria. Porque, olha, o marketing anda juntamente com um time bom. Ó, lembra, quem é que lembra quem era o cara do marketing na época da Parmalat? Vamos lá, vocês lembram? Era o bichinho, era a girafinha da Parmalat. Quem que era? Mas quem era o do Palmeiras? Mas isso é uma exceção, Domênico. Não, não tô falando de exceção, não. Eu tô falando de time de futebol bom. Não, quando o São Paulo tem um grande time, vários jogadores famosos, o marketing é ruim. Quando o time de futebol vai bem pra caramba, vende camisa, vai bem tudo. Tudo vai bem. O São Paulo foi vice-campeão com os ótimos jogadores e nem por isso o marketing funcionou. O melhor marketing são as vitórias, mano. Levíssimo. O melhor marketing, é um time competitivo então que ganhe. Ruim. Esse é o marketing de futebol. Esse é o marketing. Taça então, Cruzeiro tem marketing. Taça então, não. Então taça pronto. Normal. Quem que é o então tá bom. Quem é o marketing do Cruzeiro? Vamos lá. Ué, ele tem quanto só torcedor vendido? Não, pera só um minuto. Me dê o nome do marqueteiro do Cruzeiro. Não sei quem é o cara, não. Ninguém sabe. Mas o Cruzeiro tá andando, não precisa saber. É isso que eu tô falando. O Palmeiras, ele precisa de um time de futebol. Um time de futebol que venha conquistar vitórias. O palmeirense, ele é um fanático, velho. O Palmeiras lotou a arena por duas vezes com um time medonho. Medonho, que dá medo, nojo. Não fez nenhum gol em casa. Não, fez contra o... Gol de pênalti. Fez gol de pênalti, é verdade, tinha esquecido. O que eu quero dizer, não é isso de gol, gente. Vocês partem pro outro lado. Eles cortam o raciocínio. Sou eu, desculpa. Falando que o time de futebol, o Palmeiras tinha um time de futebol medonho, tem um time de futebol ruim, fraco, e lotou, deu 3 milhões e pouco de renda. Sem marketing nenhum, sem porra nenhuma. Você imagina um time de futebol que venha ganhando, que tenha jogador, por exemplo, vamos ver, se consegue trazer. É lógico que o que eu tô falando aqui é quase que uma utopia. Também, vamos lá. No caso o Conca, aí. O Fred e, sei lá, o Rafael Sobis, junto com o Valdívia, formou um time de futebol com um nome, o com os caras tá que sabem. Beleza, sabe? Aí você começa a trazer outros jogadores pra você compor esse elenco. Beleza. Olha, não precisa de marketing. Vai vender camisa que é uma maravilha. Vai, o torcedor ele vai super lotar todos os jogos, vai dar renda de 2, 3 milhões todo jogo. Aumentar o sócio-torcedor. Vai aumentar pra cacete. Aliás, foi o time que mais cresceu o sócio-torcedor. Foi o Palmeiras, hein? Opa, só vou olhar números. Contra números, não argumentos. Se não me engano, o quarto time agora do negócio, o quinto time. Ué. Então é só olhar os números. Então, assim, é assim que funciona. Marketing de futebol é assim que funciona. Mas você tem razão. Eu concordo que. No futebol, o melhor marketing é a vitória. Fazer marketing com um time vencedor, porque aquele que não vence, é difícil você empurrar os produtos, é difícil. A maior parte das pessoas compra na onda da vitória, tá? Claro, óbvio. Mas... Eu sou a única trouxa, eu acho. Mas é fundamental que você tenha, independente do seu time estar vencendo ou não, é fundamental que você tenha pessoas capacitadas. E você tenha sempre pessoas procurando criar laços entre torcedor e o clube, independente da fase que seu time vence. Tudo bem, a vitória, ela ajuda a impulsionar. Facilita, né? Ela facilita, mas não é porque você... Porque, na verdade, só um clube vence o campeonato. Sim. E no ano você pode ter um vencedor de clube de campeonato brasileiro, ou de Copa do Brasil, ou de Libertadores, que seja. Sim. Então você pode ter, às vezes, 3 ou 4 diferentes. A vitória é a melhor coisa que pode acontecer para o marketing do clube. Mas se você não tiver as pessoas para gerenciarem de forma adequada, não vai gerenciar nem aquilo que vende 100 com o clube campeão poderia vender 300. Não, e quando o clube não é campeão, aquilo que poderia vender 100 vai vender 10. Mas, exatamente, Sombra, o ídolo também ajuda. Quando o Marcos estava no final da carreira dele, não vencia tanto. Ajuda. Mas ele, ídolo, o ídolo vende também. Um jogador ídolo ajuda a alavancar o Marcos. Vende, ajuda, Portuga, mas o que mais vende é a vitória. Mas você precisa ter a pessoa, o profissional... Para pegar esse ídolo e capacitado para entender como se trabalha um ídolo, como se trabalha... trabalho, jogador. O que eu vou vender? Como é que eu vou vender esse cara? Fazer? Quais são as suas ações? Olha, não existe faculdade de marketing à toa. Existem os profissionais que ensinam, existem as pessoas que têm as suas fórmulas, né? Para isso que existe o diploma, o MBA, para a pessoa se fundamentar a carreira dela. Mas o MBA é basquete, não é? Não, mas MBA. Existe, né? Existe, por isso que existe o profissional do marketing. O mas cara tem conhecimento, mal, aí o cara vai desenvolver a experiência dele naquilo, é fundamental. Ah, Paris Saint-Germain não vendia camisa nenhuma antes de chegar a Matuidi. Pra você ver, quando o Matuidi foi contratado... Mas Juninho, você foi mais importante que o Matuidi? Não, isso no Lyon, mas ele joga no PSG. O PSG não vendeu uma camisa. Não ele... vendeu uma, depois vendeu que o Matuidi veio, eles compram a camisa dele, do Ibra e de todos. O Palmeiras, eu acho que ele começou bem na contratação aí do Alexandre Matos, que é um cara que começou a fazer um bom trabalho no Cruzeiro. Mas eu acho que com relação ao Oswaldo, nada contra o Oswaldo. Até acho que ele tem mérito por estar onde ele tá. Ele não, ó, o Oswaldo, ele dirigiu os quatro... É, não, São Paulo não. Dirigiu, não foi, sim, os quatro grandes de São Paulo e os quatro grandes do Rio. Só faltava o Palmeiras pra ele dirigir. Até no Flamengo ele passou, não passou o Oswaldo Oliveira? Passou, todos, ninguém sente seus quatro de São Paulo. Ó, ele passou nos quatro de São Paulo e os quatro do Rio de Janeiro. O cara, pra ter feito isso, o cara deve ter algum mérito. Eu, particularmente, acho que ele é muito sonolento pra estar onde ele tá. Tá certo? O Palmeiras hoje, ele precisava de um choque de realidade. Ele precisava, Sombra, daquele cara que chegasse e batesse com o binguelo na mesa. Precisava do Abel. Domênico, hoje o Palmeiras é como se fosse uma oficina, Domênico. Você não pode colocar aí um poodle, um Sharpei. Tonete poodle. Poodle. Você não pode colocar ali um poodle, um Sharpei, um labrador pra tomar conta de uma mecânica, velho. Tem que colocar um Doberman, um Rottweiler, tá certo? Um Pitbull. Como é que late, Oswaldo? Imita aí. Au. Ô, mano. Se chegou o Abelão, Sombra. Se chegou o Abelão. Como é que late o Abel? Vai. E o Oswaldo? Au. Isso é verdade, gente. Ó, bate na porta do Paulo Nobre. Bate lá na porta do Paulo Nobre. Se é o Abelão, velho, o Paulo Nobre recebe de um jeito. Se chega lá, por exemplo, o Oswaldo Oliveira, do meio que ele fala: presidente, precisamos de reforço. São estilos. Verdade. São estilos. Precisa de um choque de realidade. Então põe o Márcio Canuto pra gritar. Rodrigo. Estou aqui. Ô, Rodrigo. Diz, encerra aí, fala o que você quer falar. Não, eu só ia falar assim, a referente à marca que os clubes têm, eu vou citar até o Corinthians, que Corinthians e Flamengo são as maiores forças do futebol em questão de torcida. Você fazendo uma ação de marketing é muito simples. O Corinthians tem lá 30 milhões que falam, o Flamengo tem. Fala ou não, é um número. Mas metade da população tá pro Flamengo e pro Corinthians, o resto é dividido, não é essa matemática não, mas tudo bem. Então você é do Ibope agora, você é do IBGE. Agora não, você que faz o censo no... Isso aí é uma discussão para outro momento, mas complementa aí, Rodrigo. O que eu tô querendo dizer, se os clubes fossem inteligentes em relação ao uso da torcida, o corintiano, ele fica pedindo R$1, R$10, todos os torcedores, não só o corintiano, pedindo para comprar o ingresso. Se você pega, lança um produto barato, né? Um produto que seja acessível. Uma caneta comemorativa mensal. Você faz com que a torcida compre esse produto mensalmente. Então imagina, se um produto, uma caneta custa R$5, estou falando qualquer número, e vendido para o consumidor final a R$7, ele pagou 50 centavos, vendeu a R$5, se 30 milhões de corintianos comprar mensalmente, vai ter uma renda absurda. E é coisa barata. E todo mundo vai comprar, você faz uma coisa bonita e dá. E você tem que mostrar pro torcedor que, com aquele dinheiro que ele comprou, ó, tá fazendo aquilo lá, tá comprando jogador. No final do ano o cara vai ter um... Aqueles caras que vendem caneta no sinal, pô. Essa matemática, ela é muito bonita. E eu não vou entrar aqui no mérito de quantos milhões tem cada time de torcedores. Mas esse tanto de milhões que fala, são milhões de simpatizantes. Fanáticos. Mas põe um percentual tão pequenininho disso. Que compra mesmo é difícil. Mas põe um percentual tão pequenininho disso, rapaz. Cara, aquele que quando lança a camisa, o cara já vai lá e compra e tal. Mas é produto barato, Sombra. Não compra. Tem tanta coisa barata. Entra no site de qualquer time aí que venda produtos do time. Tem várias coisas lá. Você vê, é baratinho. Ninguém compra. Rodrigo, você chega e pergunta aí. Não vou nem falar aqui da cidade de São Paulo. Poderia ser, mas você chega no interior de São Paulo, chega no interior do Brasil, aí o cara fala assim: que time você torce? Eu torço pro Santos. Mas torce pro Santos, que beleza. Só que na vida dele, existem umas 20 coisas mais importantes pra ele se preocupar no dia a dia, do que se preocupar em comprar um produto do clube. É, se você soubesse... Mas ele diz que torce pro Santos. Se você soubesse... poderia dizer que torce pro São Paulo, entendeu? Se você soubesse a diferença que faz para alguns bolsos, R$2, R$3, R$5, velhinho. Olha, você não tem ideia, cara. E foi de corintiano, vendeu a vida e foi pro Japão. Então, mas não foram 30 milhões. É, mas muita gente que queria ir não foi também, viu? Não foram 200 mil, 100 aí, mil. Olha, na hora H você vai ver, olha, cada time, esse aqui tem 50 mil fanáticos, outro tem 20, outro tem 30. E é desses fanáticos que você pode viver. E olha lá. Passa uma peneira boa, velho. Tá certo. Senão, olha, se fosse assim, cara, programa de futebol na TV era tudo líder da audiência. Que beleza. Estaria tudo solucionado. É maravilhoso, merchandising. Será domingo à noite lá, a Gazeta, mesa redonda, líder de audiência? Não é. Na minha época era. Mas não é porque o brasileiro é tonto. O brasileiro gosta de porcaria. É isso mesmo, Matias. O brasileiro gosta de quê? Vê, esquenta? O brasileiro gosta de assistir um monte de programa que não dá audiência. É verdade, o pessoal um monte de programa. Mas depende do futebol. O que dá audiência é chato. Esporte, futebol. As pessoas assistem aquilo que elas querem assistir. Ué, então, um monte de porcaria. Basta você se lembrar de quando foi feita a campanha aí que era pro torcedor ligar lá e fazer estádio. Você lembra disso? É. Lembra? E o jogador foi pro meu clube. Ah, mas já sua carta marcada de onde, vai, o show animal. Você vê lá, fizeram a campanha lá, o crowdfunding lá pro Wesley. O que mais doou no negócio foi aquela loira lá, que é metida rica. Marchioli. A mulher do negócio lá do... Marchioli. Mulher do negócio? Val Marchioli. Val Marchioli. Queria ligar Val Marchioli. Eu achei que você estava falando da Angélica. Val Marchioli. É você. Na teoria é bonito, mas na prática não funciona assim. Na prática, meu amigo, esse negócio aí, se cada um desse um real, isso não existe. Isso aí não... Ô, Ursulinho, um abraço pra você, boa noite. Abraço pra todo mundo. Eu queria mandar alguns abraços pro meu irmão, o Simão, pro Fininho, dois palmeirenses doentes. Fininho, e pro um grande amigo meu, corintiano, Ricardo Bernadás. Esse é irmão também. E pra todo mundo lá de Moema, na Arapanés. Abraço pra todo mundo, abraço pra vocês. Dodô, esse ano, se Deus quiser, a gente não vai ter chance que nem se oferecer. Tomata, chega, né, velho? Esse ano não vai suar desse jeito todo, hein? Vai brigar ali no nono, no décimo, mas suar não vai. Ei, está louco? Não. Você tá louco, meu? Você chega entre os oito do Paulista. Tá louco, meu? Vocês mesmo estão puto que veio o Oswaldo. Tá louco você, rapaz. Para que se troça. Mais informação aí que eu li aqui agora, além do Revi, pode me xingar, mas eu li aqui. Quem? Tá tentando o Arouda, do Santos. Arouda. E o Thiago Mendes, parece que o Palmeiras vai amanhã fechar o negócio. Você é Goiás. O volante do Goiano. Então, são 34 Goiás. Jogadores e agora do São Paulo, quem vai levar? RG, tomara que os uma coisa, outra coisa da coisa. Arouca, ele quer trabalhar com 30 jogadores e 4 goleiros, mas ele não diz que tem que contratar esses. Mas esses que estão indo ele vai analisar o elenco para ver quem é que serve ou não. E desses 30... Depois ele vai fazer a lista de dispensas. Precisa analisar. E aí vai contratar. Desses 30... Ninguém contrata 30 jogadores. Mas eu vou te perguntar, desses 30 que estão aí, quantos você acha que ele vai mandar embora? Ah, não sei, olha, os meninos da base não precisam mandar embora. Ficam 10. Aliás, não deve mandar embora. Ficam 10, não fica? Vou colocar o Tobias pra treinar o Palmeiras, meu. Deve ficar. O Tobias. RG, não sei se fica 10, não sei. Calção. Ah, eu acho que os 10 fica. Não sei, nem se fica 10. Porque eu vou dizer, por mim, eu até... Ficavam dois. Não, ficavam dois não, mas fazer uma listinha aí agora, te falo que quantos ficam. Não, ficavam os... Fazer primeira lista, não vou lembrar nenhum. Os 3, 4 moleques, o goleiro e o Valdívia. O goleiro, o Natan, o menino João, o Natan, o Vitor. O Renato. Quantos tem? Valdívia. E o goleiro. O Otávio Carlos já foi. Não dá 10, tá vendo? Então vai ter que contratar 25. Pronto. Contratar. Tchau, boa noite. Ah, mas eu, né? Esse é o Estádio 97, não é, Broca? Põe o som aí, Broca. DJ Broca Fumegante. Olha, o Broca trouxe um recado pra você, ouvinte da Energia 97. Que o Broca, ele vai ser o segundinho do DJ Badinha lá no Verdade. Vai. Cuidado, hein, Badinha, ele pode tomar o seu lugar, né? Folguista. É, o Broca pode tomar o seu lugar. E mandou um recado, tá aqui o recadinho que ele colocou aqui na pauta aqui. Mais de 50% dos ingressos da inauguração do Overnight já foram vendidos. Quanto? Mais de 50% dos ingressos da inauguração do Overnight já foram vendidos. É um regaço, velho. É, a previsão é que até o Natal já estejam esgotados. Então, olha, faltando um mês ainda. Fica a dica pra você que quer ir na inauguração do Overnight. Fica a dica, olha. Tem ingresso, ainda tem aqui na Energia 97, ainda tem um pouco na Embaixada Dance Music. Poucos. É, e tem no site ingressorapido.com.br, tá bom? Então fica a dica aí, Overnight que tá de volta. Overnight, pra quem curtiu muito na noite de São Paulo aí nos anos 80 e 90, sabe bem o que foi. Está de volta. Agora na Vila Olímpia, ali na rua Gomes de Carvalho, na Vila Olímpia. Soletrando Carvalho. Fiquei quieto, mas quase soletrei. É verdade? Calma. E pelas poucas imagens que eu já tive acesso, eu vou te falar. Tá legal? Uma casa fenomenal. Fenomenal. Quem curtiu a Overnight naquela época, a hora que entrar na casa, e tem muitas pessoas que guardam aqueles laços afetivos com o passado, né? Não é o caso do Domênico, que apaga o passado e só olha pra frente. Nossa, mas é, só pensa no futuro. Aquelas pessoas que guardam muitos laços afetivos, eu vou te falar uma coisa. Pessoas vão se emocionar quando entrarem na Overnight. Uma coisa fantástica. Quem viu, quem viveu, quem frequentou, na hora que entrar agora na Overnight, vai fazer um flashback sensacional. E até o barman é o mesmo, né? Não morreu ainda. Tá louco? Pegaram o barman, é verdade, o mesmo cara, é verdade. Não é, ô, Toto. Até nesse detalhe o pessoal se atentou, velho. Aí o cara chegava lá, pedia um hi-fi. É. Aqui vai, né, e um piper de mento ele pediu. É, piper. Piper de mento. Deixa eu aproveitar esse som bacana que o Broca botou aqui pra você falar da Poluar, mano. Ah, Sombra, eu já mencionei aqui que faz 2 anos que o mundo ficou um lugar mais feliz. Assim, já mencionou. É. 2 anos que o Corinthians conseguiu o bicampeonato mundial. Eu quero ver hoje você fazer a declaração de amor pra aquele velhinho maravilhoso. Seu Willis, que maravilha! É isso aí, mano. Quando o assunto é ar-condicionado pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Poluar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Poluar, amigão, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Esse eu garanto, é VIP, é top. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Ah, I love you. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902. Tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, eu te amo. Você foi muito mais importante do que Benjamin Franklin. O que fez Benjamin Franklin, Sombra? Benjamin Franklin? Sim. Ele inventou aquela tomadinha que você liga dois plugs. Sim, ele inventou a eletricidade. Não, mas ele inventou o Benjamin. Não, ele descobriu a eletricidade. Benjamin foi a mãe dele. Mas o Willis Carrier foi muito mais importante que ele, que ele inventou o ar-condicionado. E, amigão, você ouvinte do Estádio 97, para que você possa entrar de vez nesse novo clima, a Poluar e a Carrier oferecem um high-wall de 9 mil BTUs. Que baita apresentão, hein? Quer ganhar o seu? Fica ligado aqui no Estádio 97, que sexta-feira tem o quiz para que você possa participar. Acertando as 3 perguntinhas, você ganha na hora o split high-wall da Carrier. Acesse aí, amigão, poluar.com.br e saiba porque a Poluar é a maior distribuidora de ar-condicionados do país. Estamos combinados, né, Basílio? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima! Olha, como já dissemos aqui, né, o Vanderlei Luxemburgo recusou o convite do Inter. R$600 mil O Abel não faz parte dos planos. Não faz mais parte, R$600 mil meu ofereceram. Chegou reforçando o Palmeiras, você viu? Veja aqui. Contrataram o lateral do Botafogo. Oh, mas de novo, Luxa, até você também agora. Contrataram o lateral do Botafogo, você viu, acha aí? Vou contratar você pra trabalhar comigo. Chefinho. Mas vai contratar outro, vai hoje é aniversário da segunda refundação de São Paulo, né? 79 anos. Você considera a primeira ou a segunda? Que as consideram a primeira ou a segunda? É. Do aniversário de São Paulo. Aliás, o pessoal tá pensando em fazer um projeto aí pra unificar a data. Mas vocês são o quê? Vocês são Emerson Sheik do futebol? Não, é porque o São Paulo foi refundado. Vocês têm dois nascimentos. Há 79 anos atrás. E a primeira data seria 21 de janeiro, né? 21 de janeiro. Mas aqui conta de 35. Pra mim, então, olha. Então, o pessoal fica confuso com essa história. Olha, você refundou, você desconsidera a primeira data, né? É, diante do tão pouco que eu sei perto de tantas pessoas... É. Ai, que humilde agora, que falso modesto que você foi. Não é falso modesto, sabe o que é? Eu não posso menosprezar o conhecimento de tantos São Paulinos que com 70, 80 anos de idade, São Paulino mais velho que o clube. Verdade! Basta ver, eu não Sombra. Posso menosprezar. Não, mas vê o número do CNPJ. Se o número do CNPJ for o mesmo, só tiver mudado o nome fantasia, velho, beleza, considera a primeira. Agora, Motinha, se for um outro CNPJ, um novo clube. Ah, mas tem a história do clube, mano. Eu entendo que é o segundo, mas... A fundação é 35. Eu entendo 35, mas... Há controvérsias. Há controvérsias, é por isso que eu tô falando. O pessoal tava discutindo aqui. Dentro do próprio São Paulo, ué. Vai fazer o quê? Dentro do próprio São Paulo, os caras queriam unificar a data, mas e aí? Ô, Domênico, quando completar 100 anos, vai ser quando? Essa música aí dá vontade de ficar solta na pista, não dá, menino? Essa música é uma delícia. É o... Olha... All Together Now. É, imagina jogando os cabelos pro lado, olha. All Together Now. Já que você tá falando do São Paulo, você tem alguma informação do São Paulo aí pra... Nada de novo, chefinho. Só pra... Diz o São Paulo aí, tá fechando com o lateral do Fluminense, o Bruno, né? Então por que você falou nada de novo? Ah, porque a audiência é rotativa do rádio. O cara podia ter entrado no carro depois. Rotativo do rádio. Se você falou nada de novo, e falar, mas tem um negócio acontecendo. Ué, mas é que o cara entrou no carro agora e não sabia que tava acontecendo. Então há algo de novo. É, exatamente, pra ele é novo. É que você falou que não tem nada de novo. Pra nós, não. Porra, mas dá bom. Ué, mas não tem, o que, que eu posso fazer? É, os caras dizem aí que São Paulo tá fazendo os negócios, mas tá muito na moita, né? Ninguém sabia, por exemplo, do Bruno, ninguém sabia. Do Carlinhos, ninguém sabia. Não foi nem especulado, de uma hora pra outra saiu o anúncio, né? O Real marcou mais um gol aí? É, o Matuidi tava vendo o jogo e não falou. O Real abre o placar 1-0 pro Real, né? Cara, mas o jogo já não tá 2-0. Mas em algum momento ele abriu o placar, eu tô dando uma informação verdadeira. Olha, Pretzel, mas tá sempre atrasado. Tá 4 minutos do segundo tempo já. Inclusive eu fui citado ontem, né? De uma maneira pejorativa, né? Aonde? Você foi citado. Nem todo mundo gosta de homenagens, né? Enfim, tá certo. Tá certo. Bom, daqui a pouco a gente traz mais informações, daqui a pouco tem o véio fazendo suas piadas aqui. Estádio 97 tem oferecimento de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes e primeira parcela para março. Ligue agora mesmo, 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Hello Food, quer comer bem sem sair de casa? Hello, peça Hello Food, deu fome? Dá um Hello! HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos deixar aqui o Benjamin falar da Esser agora. Vamos deixar. Fala, Benjamin. Olha, você tá procurando um investimento seguro? Então vai na minha. Invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade, segurança e valorização do Grupo Esser. Presta atenção nessa dica. É o Hyper Home Design no Alto da Boa Vista. E olha, falar em Alto da Boa Vista, você sabe quanto foi a valorização do imóvel na região do Alto da Boa Vista nos últimos 5 anos? Sabe? Chuta aí. Então vou te falar. 241%. Você não ouviu errado, não. 241%. Então vá conhecer o Hyper Home Design. Estúdios de 31 metros quadrados em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Preço à vista a partir de R$ 269 mil. Olha, vou te falar, mais barato que muito carro por aí. É, mais barato que carro. Então, amigão, investimento para você que quer fazer um ótimo negócio é o Hyper Home Design. Liga lá, 5546-0439. 5546-0439. Fala que você ouviu essa dica aqui com o Benja no Estádio 97. Você vai ver o tratamento que você vai ter. Mais informações, acesse www.esser.com.br. Grupo Esser, um nome construído com história. Abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Vai tocar o Asdrubal, Domênico. É, alô. Que coisa. Alô. Quem fala? Olha, fêmea. Oi, Rita. Oi, Rita, tudo bem? Tudo. Tudo. Eu não acredito que eu tô falando com os meninos do Estádio 97. Meninos, eu vou dizer uma coisa pra você, entendeu? A Rita é uma menina boa, a Carminha que era ruim, né? Que era novela, mas essa é outra Rita. Não, mas a Rita era boa, gente boa, você é com o Jorginho. Ô, Tufão, pra onde você anda, Tufão? Ah, agora eu tô tentando fechar com o Vasco de novo, né? Se o Palmeiras usar de mim aí, depois a gente joga, né? É, mas é muito legal, eu tava falando do Tufão, o Edilson falando que quer voltar a jogar, vocês viram? É de gente boa, parceiro. 44 anos. É, mas isso acho que foi só fazer uma graça. Ô, Rita. Oi. Você... Vai que cola. Eu sei que é ruim perguntar, mas quantos anos tem? Ai, Domênico, eu tenho mesmo que falar, cara. Sei. Pode dizer que é mais que 30 ou menos que 30. É velho, não quer falar? Mais, é muito mais de 30. É mais que 40 ou menos que 40? Mais de 40. Eu sou contemporânea sua, Domênico. Nossa, então é muito velho. Ah, é velho. Falei, é velho. Eu sou velho, a senhora é sua avó. Mas é, mulher quando quer falar a idade é velha. É velha. Olha, não tenho problema nenhum com a minha idade. Eu tenho 50 anos. Você não quer falar? Então, eu escuto vocês aqui há muito tempo. 50, redondo. Olha, mas que redondo. Voz gostosa. É arredondo, 50 redondo. Que voz. Ô, Carmelo, olha, você gostou delícia. Da voz da Rita, Carmelo? Rita, você a gosta tia. De. Adorei. Voz você gostou? Gostosa demais. Adoro. Você gosta de Bruno Marrone, Rita? Gosta? Claro que não. Ah, você gosta. A gente também adora. Ó, vai ter uma promoção. Eu escuto vocês há muito tempo. Deixa eu dizer uma coisa. Fala, tem muita gostosa, coisa fala. Pra falar. Vocês são assim. Mas antes de você demais, dizer. Demais. Ah. Antes, qual o nome completo, Rita? Terminar, pô. Pegar o nome completo. Rita de Cássia. Claro, né? Sarpeste. O quê? Sarpeste? Sarpeste, S de sapo. Nossa, até tem o nome de sindicato. É. É, lá do e é nome de velha, né? Nome de velha, Rita de Cássia é velha. De velha, eu já falei lógico que velha é Rita de Cássia. Nenhuma menininha nova nossa, hoje tem Rita trouxa. De Cássia. Não, tem alguma denúncia? Ai, você vê lá no trouxa. Quarto, lá no, não. Na maternidade, hoje, Rita não. De Cássia. Rita não é nome de velha, não. É que tá dando pitaco. É louca que tá dando pitaco. É velha. Eu sou passado, velha. Vamos respeitar a Dona Rita aí, gente. Dona Rita. Exatamente, mano. Dona Rita é velha. Mano, oi. Deixa eu dizer uma coisa. Eu lembro das suas ligações como ouvinte, cara. Cara, a memória é boa. É demais. Mano. Olha, sua nossa, tempo, hein? Muito boa. Eu sou velha, mas não tô caduca, né? Ó, tá vendo, mano? Ele é velho. O Carmela, essa tia aí, ela gosta de promoção. Tem alguma promoção pra ela, Carmela? Tem promoção do kit eu de beleza. Eu da promoção do ar-condicionado. Mano, não pode hoje. É sexta. Não pode, Rita. Não pode. É sexta-feira. Que sacanagem, cara. Eu tô ligando pra vocês há 15 anos. Eu saí do país, fiquei 8 anos fora, continuava escutando voltou vocês. Desculpa, Rita, mas por que você voltou? É verdade. Meninas, eu choro todo dia, mas tudo bem. Eu voltei porque o país lá estava muito, muito ruim, passava por uma crise econômica muito, muito grave. Mas desculpa, qual país você voltou? Irlanda. Da Irlanda? Caramba, legal pra caramba. Mas a Irlanda passou por problemas. Legal pra caramba, é legal pra caramba mesmo, mano. Mas também não precisa ser tão assim, né, mano? Dizendo que isso aqui é uma droga. Tem problema em todos os lugares, viu? Tanto aqui como lá. Você tá falando do quê? Do Brasil? É, daqui do Brasil, lá fora. Tem todos os países têm seus problemas, entendeu? Corrupção, tem tudo. Mas eu não acho que o Brasil é uma porcaria completa. Eu só acho que é 80% completa. Eu acho que o Brasil ele tem uma extensão territorial muito grande. Ele poderia servir de almoxerifado. Almoxerifado. Porque o Rudy Landucci, ele fala, por isso que eu errei. Ele fala almoxerifado. Almoxerifado não existe, o jegue. É almoxerifado. Você falou almoxerado. Eu vivo corrigindo vocês aqui. Sombra, você é demais, cara. Não, mas Rita, eu te admiro pra caramba, Sombra. Você é muito bem. Muito bem. Mas, Rita, quem fala almoxerifado é o Rudy Landucci. Te adoro. É almoxarifado, Rudy Landucci. Na verdade, é almoxerifado. Almoxerifado, Brasil. A gente conseguiu evoluir do país. Eu já acompanhei. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não conhecia a carinha de vocês. Quando eu voltei pro Brasil, eu soube que vocês tinham ido no jogo. Certo. E aí eu fui assistir, mas eu dei muita risada. Vocês são muito diferentes. Não foi só eu que envelheci, não, hein, cara. Vocês também. Ah, o tempo passa, Mas, ô Rita, você queria participar de uma promoção aqui da Paulo Arma? Mas essa promoção é só na sexta, mas escuta. O Carmelo tem uma promoção boa pra você. Fala, Carmelo. Tem várias, com certeza. Essas promoções do Carmelo é tudo furada. Mas deixa ele falar, velho. Ô Rita, fala. Tudo bem? Calma. Não, eu tô muito emocionada. A gente tá vendo. Porque é muito tempo, eu entendo. Todas essas pessoas que ligam e ficam emocionadas. Fala, amor. Não, pode falar, mano. Fala, caramba. A gente quer mais ouvir o nosso coração, quer ouvir ouvintes que faz essa rádio, graças a Deus. Você falou muito em cima do ouvinte também, aí vai a minha reclamação. Toma, trouxa. Fica aqui com o dedo dolorido de tentar falar com vocês. Domênico! Oi. Domênico, uma coisa. Palmeiras, Domênico! É nóis, eu sabia! É nóis, sempre nós! Essas tias que falam muito. É, tia que fala muito, é Palmeiras. Já pensou ali a Suzana numa torcida, velho? O cara não vê o jogo nunca mais. E ela deve ter aquela camisa suja de molho. Deixa ela falar. Tenho nada, tenho a camisa da Parmalat, cara. Que eu fui assistir, eu fui lá no campo, cara. Rita, ô Rita. Oi. E é uma pessoa que te conhece muito aqui. Você tá perguntando se você parou de fumar. Ah, meu Deus. Quem é? Sabe como eu sei? É, você sabe que eu fiquei até estudou, assim pensando... Você estudou na Metodista, não? Estudei na Metodista. Vocês vão ver o que esse cara vai revelar nessa semana. Ô, Domênico, ela fundou a Metodista. É forte. Vai te catar, rapaz. Eu fiz jornalismo na Metodista e o meu meio de comunicação preferido era o rádio. Sempre gostei de rádio, Mas não tô na área, nunca trabalhei na área de jornalista. Tá na hora de você passar seu Face. Eu gostaria de ser, né? Eu não tenho fotografia, Disseram que você deu aula pra Glória Maria, Rita. Mulher que não tem fotografia. Eu dei aula de inglês muito tempo, vai que os meus alunos estão me escutando aí. Mulher que não tem fotografia no Face é por dois motivos. É fria? Porque é linda, maravilhosa e não quer ficar divulgando. RG, mas aí que tá, o Facebook engana muita gente, inclusive se você for no Procon. Mano. Não é verdade, Rita? Porque ninguém é tão bonito quanto a foto do Facebook. Maurício, é verdade, Maurício. Ninguém é tão bonito quanto a foto do Facebook, nem tão feio quanto a foto da RG. É verdade. Eu tenho o LinkedIn, serve. Oi? Eu tenho o LinkedIn, serve. Mas você tá no Tinder, Rita? Você tá no Tinder? Não, eu tô no Orkut. Orkut já fechou. É véia. Para de falar que é velha, ô seu trouxa. É véia. Eu nunca tive Orkut na vida. Você é casada ou solteira? Ela fala muito porque ela não ouve mais. Eu tô casada há bastante tempo, mais de 10 anos, com um irlandês, que foi por esse motivo que eu fiz viver lá fora. Safadinho. Quantos filhos? Um bebê de 11 anos. Um bebê de 11 anos não é mais. Eita, que bebê. Com 11 anos já faz filho. Eu? Opa. Que isso? Já rouba. Não, olha, eu, Sombra, deixa eu falar pra você da admiração que eu tenho dos seus comentários. Você é um cara super centrado. Ai, que é sua, Sombra. Obrigado. Muito obrigado. Nossa, muito, muito 10. Eu morro de rir com vocês no trânsito de volta pra ZL, mano. É nóis, Ana Leste, Aqui é ZL, mas Palmeiras, não tem nada a ver. Isso aí, o Benjamin não tá aí, depois né? Porque eu sou super hoje. Pra ele. Todo mundo foi expulso. Coisa de maluco, hein, velho? Fala, Rita, fala aí. O Benjamin fica falando que tá atrasado e... Não chega. Quer participar da quermesse do bingo essa semana? Eu acho que ele andou traindo esse programa, não. É o Beija. Só se foi com uma loira. nossa, tem medo. Olha, mas é muito emocionante falar com vocês, viu? Muito legal. Agora vamos falar de futebol. Eu não sou nenhuma profunda conhecedora de tática nem nada, mas sei quando o time joga feio e o nosso time tava jogando muito mal, né, Domênico? Não dava pra assistir jogo, não. Tava feia a coisa lá, viu, Rita? Tava. Eu fui algumas vezes, não sou torcedora de ir a campo, mas eu adoro assistir futebol. Meu pai sempre adorou futebol, era um palmeirense, e ele ia assistir qualquer jogo, todo domingo ele estava no Pacaembu, fosse o que fosse. Ah. Eu mesma já fui assistir jogo do Corinthians, fui assistir o jogo Corinthians e Flamengo, aqui no Morumbi. Caramba! Né? Já fui ao Rio assistir Fluminense e Flamengo, muito emocionante, entendeu? Então eu gosto do esporte, é uma pena que hoje esteja tudo tão feio, né? Você não pode entrar com bandeira, não pode sair de casa com a camisa do seu time favorito. Mudou muito, né? Aliás, esse clássico você foi assistir, o Fla-Flu, era um clássico tão legal nos anos 70, né? Tem todo um colorido. Não foi depois, foi nos 90, viu, Sombra? Não seja ácido, não, tá? Ah, mas eu tô falando porque eu sou velho, Na verdade, mesmo aqui eu no céu, fui, beijo. Sua cara de falsa. Eu fui na torcida do Fluminense porque a minha amiga carioca era Fluminense, mas foi demais de lindo. Tinha pó de arroz, Rita? Tinha pó de arroz. Aliás... E você encontrava com os outros torcedores, não tinha coisa de torcida... Tinha torcida dividida, mas você na rua encontrava, um tirando um sarro com a cara do outro, uma coisa super... Oi? Aliás, nós que vimos agora o final da Sul-Americana do River e a final do Campeonato Argentino com São Lourenço, que eu assisti lá na Fox, um abraço pro Gustavo Villani, hein? Narrou muito. É, você vê a festa dos caras e vê o campo aqui, a final da Copa do Brasil, Atlético e Cruzeiro, vazia, sem nego poder jogar um papel, fazer um sinalizador, não pode. É um jogo, parece que é outro esporte. A festa que os caras fazem na América Latina. Aqui no Brasil tudo é proibido. E aqui parece que um bando de janotinha, tudo sentado. Por favor, gente. Essa Rita fala muito, fala muito. Fala mesmo, fala mesmo. Então tu vai namorar com o Felipão. Tem que falar mesmo. Eu sou geminiana, cara. Eu falo por dois. Oh, mas, Rita, tem que falar mesmo. O fato mais novo aí em relação ao Palmeiras é a contratação do Oswaldo de Oliveira. Você sabe que eu tô meio dividida, viu, Sombra? Eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto. Eu acho que ele é um bom técnico, ele não estaria onde está, não teria ganho as coisas que ganhou se ele fosse porcaria, entendeu? Uhum. Pode ser que a atitude... Dodô, pode ser que a atitude... Pode ser que a atitude... Eu não falei que não gosto, eu falei que eu sou indecisa. Você sabe, Rita... A minha opinião não é a verdade. Eu acho que o Oswaldo, ele está no mesmo nível de N técnicos que estão dentro do mercado do futebol brasileiro. Verdade. Mas o torcedor dos times, o torcedor gosta do técnico que tem o marketing mais do durão. Entendeu? Então vamos... Uhum. Eu não vou dizer... Às vezes a gente fala, porque esse conquistou 3 títulos, outro conquistou 2. Eu acho que o Oswaldo tá na média da maioria aí. Não acho que ele seja um mau técnico e também não acho que ele seja o melhor. O que o problema maior, eu entendo que é o seguinte... você pega, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo e você pega o Oswaldo. Vamos supor que... Eu me visto melhor que ele. Vamos supor que o Luxemburgo tivesse vindo pro Palmeiras. Se o Luxemburgo fizer uma bobagem, o torcedor fala... Ah, mas é o Luxemburgo. Tem crédito. O Luxemburgo é o cara que sabe o que tá fazendo. Vamos supor, ele substitui um jogador, o jogador vai mal no jogo, fala... Não, mas... Meu, a culpa do jogador, meu. Pô, e o Luxemburgo tem aquele marketing durão, o cara que chega, dá bronca em jogador. Se o Oswaldo toma a mesma atitude, bota o mesmo jogador e o Palmeiras se dá mal, fala assim, tá vendo? Falei, é o Oswaldo. Ou seja, o marketing... Eu acho que é uma vontade, né? Eu acho que precisa esperar o cara fazer alguma coisa, não é? Eu sou assim, já que tá lá, a gente não pode tirar o cara sem ele ter... começado um trabalho. E a situação de técnico é muito fácil. O pessoal troca de técnico como que troca de camisa, entendeu? Desculpa, é que o Oswaldo, só concluindo, é que o Oswaldo... Sim, desculpa. O Oswaldo, ele não tem o melhor marketing pro torcedor que é mais fanático. Mas não, já estava com terno bonito ele hoje. Ele não causa empatia ao torcedor que é mais fanático. O torcedor, ele não se sente respaldado. O torcedor, ele não sente... Ele pode ter as mesmas teorias a aplicar junto aos jogadores. Ele pode ter as mesmas metodologias técnicas, mas o torcedor, ele prefere o treinador, que é mais durão, que nem o Mano tava falando, é porque o Abel late alto, o outro late baixo. É o torcedor, ele gosta do técnico que ele imagina vai chegar no vestiário e vai dar tapa na cara, que vai xingar o jogador, que vai obrigar o cara a jogar muito. Que acontecia antigamente. E um outro detalhe também é o comportamento, né? Aqui a gente passa muito pelo comportamento. Então, o comportamento diante da imprensa, também o torcedor fica analisando. Ele não gosta daquele cara paizão que toda a imprensa gosta. Ele gosta do cara que bate de frente. Olha, mas aí que tá. Eu não confio no cara que passa por um monte de time e não deixa saudade nenhum deles. Aí é que eu ia falar. Eu não confio. Sabe por quê? O Tite, Abel, Muricy, ficaram... O Muricy, se ele entra hoje no Internacional de Porto Alegre, ele é aplaudido em pé. O Abel, no Fluminense, no Inter, mesmo. O Oswaldo passou por todos esses clubes. Tá, mas português não passa pelas conquistas, não, porque o cara que conquista deixa saudade, o cara que não tem ganho, competições expressivas, né, ele acaba não deixando saudade mesmo. Mas Rita, né? às vezes, por exemplo, o Abel fez um trabalho na Ponte Preta, ele não deixou o time cair. Você vai em Campinas e fala do Abel, todo mundo adora o Abel. O Oswaldo, ninguém fala, nossa, o Oswaldo aqui passou e foi legal. Ninguém diz isso. Portuga, tudo bem, eu concordo. Ninguém disse, cara. Eu concordo, o jogador tem que ser querido por um torcedor, ele tem que ter uma empatia com o clube. O que não é o caso do Oswaldo. Nunca teve. O que é o caso. Agora é o seguinte, falamos aí do Abelão, a gente fala do Muricy. Do Luxa, beleza. Aí o Luxa acertou a vida dele no Flamengo. O Muricy... tá mais do que enfincado com as raízes no São Paulo. O O Abelão pode estar procurando o caminho. Dizem até exterior, quem sabe. Exterior, quem sabe. Quem é que sobra com as características que o torcedor quer? Quem? Mano Menezes. Ninguém. Mano, Mano Menezes. Mano Menezes, acho que chega no Palmeiras. Chega... Ô, mano, você não acha o Mano vai Menezes com mais respeito? Lógico que é. O Mano Menezes, eu acho ele super prepotente. Mas, gente, ele é super prepotente. Ah, eu concordo com você. É tudo. Ah, mas é prepotente. Mas o Mano chega. Ué, com o Filipão também era prepotente. A torcida do Palmeiras idolatrava o cara. Ô, mano, é verdade. Quem? O Mano Menezes chega. Filipão. O Mano Menezes chega no Palmeiras mais imponente. Linha dura. O torcedor. Com um pouco o torcedor respeitando mais, é verdade. Claro. Só que aí, falaram aqui no começo do programa, não sei quem que falou, se é informação, falou assim, olha, o Mano Menezes pediu 50% mais do que o outro pra trabalhar. O Palmeiras é um time com problemas financeiros. E aí? Mano Menezes pediu 600 pau pra dirigir o Palmeiras. É, e aí? O Palmeiras não ia ter pra... É, exato. Que é isso? Não merece, gente. 600 mil reais. É. Quem é que ganha 600 mil reais num país pobre como o nosso? O Domênico. É um absurdo que se paga pra treinador. Aí entra aquela coisa. Mas sombra, o Osvaldo ganha 400. O Domênico falou 400 pro Osvaldo. A diferença é 200. É muito 200 coisa. Não gente, se acha. Eu passo por 50. Mas, ah, mas assim. Por 20 conto eu raspo a minha grama. Mas você falou passar por títulos, Rita? Ô Rita, sim. E outro também que tem títulos e, não, e é um apelo igual ao do Oswaldo é o Joel Santana. Você fala em Joel Santana? Joel Santana é um falastrão. Mas pega um currículo. O Joel é folclórico. Pega o currículo do Joel. É, mas aí a pegada dele é outra, né? É um técnico folclórico, então, né? Ele é quase uma comédia. Mas eu acho que aí, nesse caso aí, eu entendo que existem N treinadores que podem ter o mesmo nível, uns latem mais alto, outros latem mais alto. Só que aí que tá, cara, quando um treinador como Osvaldo, que tá um tempão no mercado, não inspira a menor credibilidade ao torcedor, o torcedor fica com receio. Desculpa, esse não é o treinador ideal. Desculpa. Eu acho que o treinador pro Palmeiras, nesse momento, é aquele treinador vitorioso. Não eu pode... acho, Domênico, que a gente passou por um... Que, assim, só pra terminar da minha parte. É, se não for um vitorioso, não dá, porque quer ganhar muito. E também eu acho que o futebol não pode se pagar mais como se pagava antes. Eu acho um absurdo pagar 400, 300 pau pra treinador de futebol. Até pra jogador, eu acho um completo absurdo. Mas tudo bem. O mercado tá aí, foi inflacionado e foi dessa forma. Agora, não dá pra trazer treinador? Eu não pagaria jamais pagaria 400 mil reais pro Osvaldo. Então pega um cara em ascensão, velho. Não tem problema nenhum. Explica ao torcedor que você vai trazer. Você ia aceitar isso? Você, olha, eu te escuto há muito tempo. Você é uma pessoa super apaixonada. Você acha que começando mesmo o campeonato estadual, paulistinha... 3-4 derrotas, você ia pedir a cabeça do técnico, ele iniciante ou não. Especificamente, mas a torcida palmeirense não ia aguentar. Então, a gente sofreu demais nesse brasileiro. Eu entendo. Todo jogo, você ia lá falar, pelo amor de Deus, será que não vai ganhar? E não é pra sair desse sufoco. Você vem um panaquinho aí e não dá certo. Tem que ser alguém que tenha mais que isso. É, mas nós fizemos isso lá atrás e deu errado, né? Aí que tá a coisa, Rita. Eu mas entendo... foi a fórmula certa, né? Não sei, né? Eu acho que é uma questão de sorte. Eu não acho que seja só sorte, Rita. Eu acho que é um fator, existe uma somatória de fatores. Eu acho que quando você tem um time que casa com um elenco, com um treinador, o time anda. Quando não tem, não adianta, não vai. Exatamente, tem que comprar a ideia do treinador. Às vezes eu fico pensando se esses jogadores não fazem corpo mole de propósito. Eu também acho, eu vou dizer com você. Eu não confio nessa hombridade dos jogadores, não, viu? Eu tenho as minhas dúvidas. Com o técnico também, aliás, eu acho o meio do futebol um pouco duvidoso, mas eu sou apaixonada pelo Palmeiras, meu pai me deu essa paixão. De pequena, entendeu? Herança, minha filha é palmeirense. Bela herança. Queria que ela virasse que corintiana, maloqueira. Tá louco. E ela tá namorando dois anos do verdadeiro mundial. Mundial, cacete. Deixa eu te falar, Rita. O Palmeiras tava trocando. Pegou o burro. Tinha trocado de treinador. Não vou me lembrar quem foi na época. E colocou o Jorginho, né? O Jorginho que era lá o auxiliar no Palmeiras. E assumiu. Começou a ganhar. Era o Luxemburgo que começou a ganhar. E o Palmeiras quis trazer um cara que tivesse punch pra ganhar. Trouxeram o Muricy. É. E o Jorginho largou o time alto, hein? Sete vitórias. Gol do Real Madrid, 4-0. 7-8. Olha, eu acho que ali a deu máxima certo. É o seguinte... Opa, desculpa, pode falar. Não, ali deu certo. Ali deu, tava dando certo. E depois não deu, porque era o Muricy. E o Muricy é um técnico renomado. Então, assim, eu acho que se você traz um treinador pra ganhar 400 pau, você tem que dar um elenco à altura pra esse treinador pra poder não ser cobrado. Se você tem um treinador novato, também tem que ter um elenco muito bom pra ele não ser cobrado. Eu acho que o treinador é o que menos tem que ser cobrado. Pra isso, você tem que dar a ele material. Aí você fala assim, sem dúvida. Ah, mas aí custa caro. Olha, o palmeirense tá de saco cheio de ficar sofrendo. E vagabundo, não, verdade. Não dá mais. Então, assim, o Paulo Nobre já trouxe o Oswaldo que a torcida não queria, então traga jogadores. Deixe o cara que era ruim... Esses caras são bons mesmo, hein? Não, esse é o mesmo bom, será? Não sei. Eu acho que se o treinador não é bom, ele é médio. Considerado um treinador médio pra fraco, né? É isso. Sim. Que todo mundo... Não vamos dizer aqui que é médio pra o Oswaldo é craque. Não é craque. Ninguém queria ele no seu time. Então, quando ninguém quer, não, é porque tem alguma coisa errada. Mas você não queria no Corinthians também? Não, senhor, me exclua disso. Não. Eu sempre falei o seguinte... Benjamin, você chegou, Benjamin! Eu tava te ouvindo, parabéns. Eu ouvi você falar, você aqui é a mais lúcida de todos. Cara, eu te vi na limousine da estádio. Eu tava subindo a 9 de julho, você tava mexendo. Você tava de Papai Noel, não tava? Eu sou o único Papai Noel judeu no mundo, sou eu. É verdade. É o único. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu discordo, eu não acho o Oswaldo de Oliveira isso que as pessoas falam. Eu também acho Oswaldo, que tem que dar chance. Oswaldo de Oliveira no Santos esse ano fez um baita trabalho. Era um time sensação. Não, nada. Pô, não, cara, não é porra nenhuma. Peraí, mas deixa eu terminar. Vê se o Santista quer o Oswaldo lá. Pera, deixa eu terminar. Trabalho. E o Anderson Moreira fez um baita trabalho. Pergunta pro RG então. RG Santista. Mas deixa eu terminar. O RG viu todos os jogos do Santos. Pergunta se ele tá com saudade do cara. Tudo bem, a opinião dele eu tenho a minha. Mas ele é Santista. Mas eu tô falando. Você não pode falar que fez um bom trabalho se ele que viu os jogos do Santos. Ele que assiste todos os jogos do Santos. Não, eu assisti jogos do Santos. Não, você não assistiu, não. Você assistiu um ou outro. Não, ele senhor. Assiste toda hora e vê o que posso o cara tá fazendo. Dar minha opinião? Eu vi a tua. Todo mundo tem o direito de opinar. Lógico, sobre o que ele pode ter opinião. Né? Porque a mas opinião falar que... sua. Não, mas falar que fez um brilhante trabalho, você que fez trabalho no seu dele. Gente, mas posso terminar? Você me interrompe na primeira frase. Você tem opinião também, com respeito. Deixa eu terminar a minha, você não é obrigado a concordar. É muito divertido. O Oswaldo de Oliveira fez um baita trabalho no Santos. Oswaldo Oliveira botou a molecada pra jogar. Era um time que jogava pra frente. O Santos ganhava de todo mundo de 4, de 5. Tá certo? Ele foi mandado embora do Santos porque ele tirou o Leandro Damião do time. Não tava jogando nada. A diretoria do Santos ficou pé de raiva e mandou ele embora. Ele perdeu a final pro Ituano? Perdeu. Mas ele não perdeu sozinho. Ele não bateu o pênalti pra fora. Só um minuto. Ele não perdeu. Eu não tô falando aqui que o Oswaldo Oliveira é o novo Tele Santana, não tô. Só que o Oswaldo Oliveira não é essa porcaria que todo mundo fala. Acontece o seguinte, o futebol é preconceituoso e o Oswaldo Oliveira tem um perfil que a galera enche. É ruim, Benjamin. Tá bom. Só uma observação. Pegou o time do Botafogo lá com o Frangalhos também. Olha, que também só uma observação. Botou na Libertadores. Não, quem botou na segunda divisão foi ele. Arremata, velho. Ele não tava no Botafogo. É ruim, só uma observação. Ele botou o Botafogo na Libertadores. Para, RG, pode falar. Só uma observação. Oswaldo de Oliveira pegou o time do Claudinei Oliveira. Oswaldo de Oliveira pega time montado nos outros. Esse time. Então, perdeu a Copa do Brasil, perdeu o Paulista, perdeu tudo. Rita, como é que é Rita? Então eu vou perguntar pro Benjamin o seguinte. Ô Benjamin, eu entendo, você pode gostar dele. Por que que nenhum torcedor lembra do nome do Oswaldo? Porque é Sovinte, eu tava no Calvino. Não, é Sovinte não. Tô perguntando pra você. Não, mas a minha resposta é a mesma. Por que, que o mano que tá aqui, então, ele não lembra do Oswaldo? Você perguntou? Deixa não, eu responder. Eu tô dizendo, todos os torcedores não lembram dele. Essa ouvinte... O Sombra não quer ele lá. Tudo bem, posso responder? Você perguntou pra mim? Perguntei. Ok. Concordo plenamente com o que essa ouvinte falou. Não ganhou título, deu azar. O Abel Braga, antes de ganhar o título lá... Azar, então, hein? O Abel Braga, antes de ganhar o título do Inter, ninguém queria o Abelão. O Cuca, antes de ganhar a Libertadores da Atlético Mineiro, também. Ele é bom, mas mentira. O antes dele ganhar, o Beluso teve aqui. Você não vai falar também. Ninguém queria. Como ninguém queria? O Beluso tava sentado onde o mano tá aqui e ele falou: eu gostaria do Cuca. O que você acha, Beluso? O Beluso falou: eu também gostaria. Antes de ganhar o torneio. Eu sempre gostei do Cuca. O Tite, quando voltou pro Corinthians, não era unanimidade. unanimidade, não. Olha só. Voltou. O Tite voltou. Mas o Tite ganhou títulos, né? Depois. Antes, Benjamin, ganhou. Não, senhor. Antes era quando o Corinthians trouxe o Tite. Fraco, sombra. Ele ganhou. Pera só um minuto. Ele ganhou no Inter. O que? Ninguém queria o Tite. A Copa Sul-Americana, depois ele ganhou não sei o quê. Ninguém queria o Tite. O Tite ficou um tempão fora do mercado. Ninguém queria. Mas não era igual o Oswaldo. É diferente. É porque o Tite é mais boleirão. Só pra fechar essa discussão, o negócio é o seguinte: eu acho que todo mundo tem o direito de opinar. Acho que todo mundo tem o direito de opinar, Sombra. Claro. Eu acho que cada um tem a sua posição. O Benji, ele gosta do Oswaldo, ele acha que é um bom treinador. Só tô falando que ele não é. Eu não acho que ele tem que ser treinador da seleção. Eu até acho que as pessoas que gostam do trabalho do Oswaldo também têm a sua parcela de razão, porque ninguém conseguiria chegar no auge que ele chegou, dirigindo os quatro times de São Paulo e os quatro do Rio, sendo que fosse uma porcaria. Eu acho que quem também apoia o Oswaldo de Oliveira, também tem a sua parcela de razão. Eu, particularmente, acho um técnico assim que não cabe hoje no perfil do Palmeiras. Só que o negócio é o seguinte, Sombra, só pra fechar com relação ao próprio Oswaldo. Eu quero queimar minha língua. Eu só acho, Benji, que não dá pra entrar nesse mérito aí, porque não gostam do Oswaldo por causa do perfil do cara. O Celso Roth, ele não lembra nem um pouco o Oswaldo, as pessoas também não gostam. Então eu acho que rotular um determinado jogador, um determinado treinador, porque o cara, é culto, porque o cara bebe vinho. Não, mas é que tá, eu acho que os torcedores, Benji. Oswaldo é um cara que foi time pra jogar pra frente, gente. Não, mas é independente disso, eu só acho que entrar nesse perfil, não gostam porque é preconceito, eu acho que isso daí não cabe. Ele fala mole, ele não fala, ele não grita. O Celso Roth grita e ninguém gosta. Mas ele é retranqueiro. Ô, Rita, olha, sua ligação foi muito bacana, você é uma pessoa muito legal. Obrigada, Sombra, você também. Vocês, olha, eu sei que isso todo mundo fala, né, Sombra, mas o rádio dá essa proximidade, né, a gente se sente parte, assim, amigo, né, é como falar com um amigo. E vocês estão no horário que todo paulistano odeia, que é o horário do rush, e a gente... ri muito, eu dou muita risada, o povo deve pensar que eu sou maluca, entendeu? E com uma certa razão, porque essas brigas entre vocês, brigas não, desculpa, essas discussões, essas trocas de impressões, é muito legal, muito legal. O programa de vocês é demais mesmo, eu tô super feliz de ter participado. Tô no trânsito falando com vocês, é muito divertido participar, eu... tenho mais de 1000 tentativas no meu telefone, mas finalmente consegui. Legal. E, mano, é uma pena que hoje não é sexta-feira, porque eu bem que queria o tal do ar-condicionado, não é? Sim. Não vou participar das promoções, porque eu não vou conseguir retirar em 3 dias úteis, mas sei todas. Benjamin, eu ia te entregar uma peça, porque eu moro num bairro que tem... dúbio, né? Moro na Chácara Santo Antônio. E tem uma e, com em Santo certeza, Amaro. Você falar Zona Sul, mas é na ZL mesmo, como diz o Mano, é nóis, né, é mano? É correria, mano. É nóis, tamo junto. Mas não é pegadinha, sim. Tamo junto, mano. É nóis. A Chácara Santo Antônio Style é Santo Amaro. Passando ali mas eu tô na ZL, querido. Ô, Rita. Querida. Oi. Então, olha, um beijo pra você. Oi. Continue ouvindo o estádio. Muito obrigado por acompanhar a gente tanto tempo, tá bom? Verdade, olha, é um prazer imenso. Eu só queria dar um abraço. Eu tenho uma sobrinha, Isabela, louca pelo Palmeiras, muito mais que o próprio Domênico. Então vai um abraço pra ela. É uma torcedora que sofre muito. A primeira vez que ela foi assistir o jogo no campo, ela chorou quando a bandeira da Mancha subiu. Então, para ela que eu dedico essa ligação, porque ela deve estar adorando te ouvir. Foi um prazer imenso falar com vocês. Ela é uma Domênica, uma Domênica. Com certeza, a Isabela se inspirou no Domênico. Mas ela deve ser muito mais, porque o Domênico, na verdade, ele vestiu um personagem. E quando ele chegou aqui para fazer o estádio, ele falou assim, você tem que fazer o papel do palmeirense louco, exato, daquele que... ele comprou bem essa ideia, é um grande ator. Agora, fala, Domênico, tenha paciência, Domênico, tenha um pouquinho mais de paciência, esse ano vai, Domênico. É o que eu digo pro Domênico. Eu digo pro Domênico, ele não entende. Sofrer um pouquinho de vez em quando faz bem. Pô, não, você não fala não, Sombra, a gente tá sofrendo faz tempo. E outra coisa que eu vou reclamar aí é a falta de uma mocinha que fale sobre futebol, hein? Nós temos uma quase mocinha tem. O Mota não é mocinha. O Mota é menino. Menino que gosta de menino, não tem nada a ver. Não, o Mota ou Vula. Você ovula, Mota? Ovulo. É mesmo? Um beijo, Rita! Tchau, velho! Obrigado, hein? Tá 3 horas no ar. Valeu, até beijão. Mais. Ninguém aguenta. Imagine mano. Que você tá no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu carro. Putz! Você desce pra ver o que aconteceu e descobre. O motorista do outro carro é o Anderson Silva. Ora, você não vai discutir com ele só por causa de uma batidinha de leve, não é? É verdade. E nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do carro, não deixe de contar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. A HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Rapaz. O Jorge Carmelo está aí, tão quietinho. Cadê a Rita? Já tá aí? Né? Não, não, chega. Ela vai fazer o horário da tua rádio. É. A Rita tá indo pra casa dela. Rapaz. Ela tá lá de ouvidinho colado na energia. Ah, Nerezinha, alegria da cidade. Fala, RZ. Carmelo, imagina a Rita comendo um espaguete, velho. Ah, é uma delícia. E conversando, né? Daquele jeito. Vai que vai, né? Ah, a gente gosta muito de ouvinte assim. Daqui a pouco você ouve aqui na Energia e Alegria da Cidade, Menina Amado, MC Negro do Borel, participação Melanina Carioca, tá? Daqui a pouco você ouve aqui. Meu Deus. E o Encanto quebrou Swing e Simpatia, tá, Sono? Queria mandar recado pra um pessoalzinho que tá ouvindo a gente, muito gostoso. Ah, é? É, vamos lá, vamos mandar aqui, ó. Muito obrigado aí, Suzanilda, tá? Cristiano Valdo, Dovalina, Carmeline Hilda, Neide, Cremilda, Silene, Dagoberto Roger... É a mesma pessoa, tá? Aonde? Aonde? Eles estão ouvindo aí. Qual que é o nome do cara? Dagoberto Roger. É, eu vou começar de novo, né? Vai que alguém perdeu o nome, vamos lá. Suzanilda, Cristiano Ovaldo, Durvalina, a Carmelenilda, a Neide, olha o nome mais bonito até agora, Neide, olha que legal. Em Cremilda, Silene, o Dagoberto Roger. Dagoberto o quê? Roger. Dagoberto Roger. Que é legal, nome composto bacana. É, bem feito, né? Ele que é do, aqui do Taboão, né? Um lugarzinho bacana. É, a Isaura, a Clarinda, a Creuza, não é com ela, não é com L não, tá? Não confunde, é Creuza. Creuza. E o slogan da rádio. E a Janecida, olha só que bacana, é a energia, a alegria da cidade. Só lembrando, tá? É, que sábado agora tem espeto de frango, Kisuki, grupo Melodia do Amor aqui na energia, a alegria da cidade. E nossa equipe de promoção tá agora, viu, Sombra? Ali no lugar super bacana, super nossa acessível. Quem tá lá da nossa equipe? Nossa equipe, o Edmilson, tá lá agora com a pampa da rádio. Porra, mas equipe de um? Pobreza. É, ele tá lá. E uma... é do puto. É, não, mas a pampa é super plotadinha, legal, da rádio. Pra você reconhecer a pampa, tá? Qualquer dúvida, ela tá meio descascadinha na traseira. É. E a palavra A do pampa, o último A, não tá lá, tá? Caiu um tempo atrás. Pump. É, tá, mas fica mais bonitinho, né? Pemp. Precisa, né? Falar lá com o Raildo pra ele plotar o negócio lá, botar o A lá. Raildo, ele cuida disso? O Raildo da empresa lá. É mesmo? Mas faz plotagem. Mas ele troca por revista da rádio? Ah, se você... Mas der... ele faz um negocinho? Dá um chaveirinho. É? Ah, então você vai lá agora, um lugar super acessível, lá no quilômetro 25 da Raposo, um pouquinho depois da polícia. Você para lá, o Edmilson tá acenando pra você para lá. E ó, pode parar de cavalo, que tem lugar pra guardar seu cavalo lá, se você quiser também, tá bom? Energia, a alegria da cidade, Sombra. E lembrando que a Rita podia ter concorrido a uma Vivarina e um Corega, mas ela não deixou terminar. Uma pena, uma pena. É uma pena mesmo, viu? Uma pena, né? A gente gosta tanto de dar prêmios pro povão, né? Eu queria um dia falar um pouco da... Como é que chama aquilo? Horóscopo, né? É. Mas outro dia a gente pode fazer isso. Quem é o astrólogo? É o Edmilson também que faz? É, na verdade, é a Neidoca que tá aqui com ele, né? A esposa dele. Ela faz horóscopo. Pera tem aí. Tem aí horóscopo? O horóscopo, você quer? Pode escolher qualquer signo aí. Escorpião, que é o meu. É. E ô Carmelo, só passando informação aqui, que o Real tá metendo 4-0 lá, hein? 4-0, olha que musiquinha. Daqui a pouco o Santos vai. Mano. É, daqui a pouco o Santos vai ser superado. Essa música aí é igual da Quick Massa, assim, que eu faço ali no shopping. No shopping Itaquera. Não sei, você faz Quick Massa? É, ali num lugar super legal pra tranquilo, lá na praça de alimentação, dá pra relaxar bastante. Meu Deus. É, mas a Neidoca que escreve, a mulher do Edmilson que exatamente. Faz os signos. É a Neidoca, a mulher do Edmilson, ela escreve os signos. Qual que você quer, o Escorpião. Escorpião. Você ser burro, né? Porque ele ganhou o chapéu. Ele ganhou o chapéuzinho. Que delícia, Benza. Olha lá, burro. Então, o Edmilson fez. Edmilson? Anota aí, começou 7h15. Tá bem colado a orelha, tudo. 7h15, tem mais uma hora e 15 pra pagar. Então você que é de escorpião, alguém aqui mais é de escorpião, não? Tá bom, vamos lá. Você que é de escorpião, hoje a lua está flertando com o sol. E o sol respondeu à lua. Ou seja, vamos ter um sexo muito gostoso no céu. Mas isso aí não tem nada a ver com o escorpião, agora eu vou falar. Como assim? É só pra dar uma introdução, né? Você pega um WhatsApp do Edmilson pra Nendon. É que ele mandou um emoticon de sol, eu achei que era pra falar do sol. Vamos lá, então. Você que é de escorpião, amanhã pode aparecer uma proposta muito boa de trabalho pra você. Olá, bem. Lá, lá, lá. Como pode ser que também não apareça? Pode ser que você continue no seu emprego? Como pode ser que você seja demitido? Porra, na festa do Natal? Ou que você receba o 13º ou você receba um aumento? Tudo isso pode acontecer, como também não pode acontecer. Isso é pra você, escorpião. Nossa senhora, a gente tá ferrado. Olha, vai ser mandado embora. Palmas pra Jorge. Obrigado. Palmas pra Leidoca, essa pessoa. Escreveu. Essa astróloga sensacional. Esse oráculo. Peraí que ela mandou aqui um MSN pra mim. Peraí que ela mandou. Esse negócio de horóscopo é a maior lorota que existe. Não, só pra falar, ela mandou um MSN. Esse aqui também vale pra quem é de câncer. Pra quem é de peixes, aquário, leão e libra. Tudo vale isso. Pra todo mundo. É bom que já aglomera, pessoas já se ajudam. Já isso mata aí. Uma vez. Viu? Tá bom, Sombra? Obrigado pior, pela oportunidade. Ô, Carmelo, não tem nada pior, velho, do que, às vezes, na academia, mano. Você tá querendo correr de um aparelho pro outro, aí para aquela tia na tua frente, fica olhando pra TV pra ver o negócio do horóscopo. Meu Deus do céu. Carrinho de mão. O cara ainda para pra ver a porra do horóscopo. Peraí. Desculpa, mano, mas assim... Que academia que você frequenta que o nego fica lendo horóscopo, mano? Desculpa, meu. Lá na K2 de Santana. Mas passa informação, vai passando várias informações no decorrer do dia. Você vê entre também, elas, aí passa o horóscopo. Ô, Benja, na sua academia tem gente lendo horóscopo? Não, nenhuma. Ô, Sombra. Essa academia não tem marketing. Nenhuma, velho. Academia não tem marketing. Pô, isso é mal. Academia o cara lê horóscopo. Não, mas fica passando notícias, velho. Aí no intervalo de uma notícia e outra, aí passa lá o horóscopo. É verdade, isso aí é verdade. É uma lorota. Também acho, é ridículo, velho, é tosco. Tem tamanho, cara. Coisa é um 7-1 isso aí. O Domênico lia o horóscopo. Carrinho de mão. Eu não vou falar. Depois, fora do ar, eu falo pra você. Domênico, só pra terminar. Eu conto pra você. Tem uma promoção muito legal que a gente conseguiu aqui fechar com o Zé, que é o dono da rádio. Olha que bacana essa promoção. A partir de amanhã vai entrar no ar. Você, Luiz Ricardo e muita pirofagia no centro de Suzano. Tá bom? Vamos fachar. Aonde? Coisa louco! Só aqui na energia. Tá louco. Não deu certo, hein? Toca o programa, Sombra! Isso não deu certo. Valeu, Carmelo. Mas é uma dica boa pra todos os signos. Essa dica do Benja. Olha só, amigão. Você já conhece o Credi Casa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem, vale o crédito que você precisa. É BV. Bons negócios pra você. Boa! Bons negócios pra você, narigudo! Falar em negócios? Nada a ver. Vamos falar de doações. Oh, leilão de Natal do Estádio 97. Continua rolando o leilão de Natal do Estádio 97. Essa semana estamos pedindo lances em quilos de açúcar. Então você que quer colaborar com as pessoas necessitadas, as entidades que precisam de açúcar... Não é? Você deve entrar agora no site da Energia. O site é 97fm.com.br. Página de promoções. Clica lá em Leilão de Natal do Estádio 97. Faça o seu cadastro e registre quantos quilos de açúcar você pode doar, tá? Na sexta-feira, batemos o martelo às 7 horas da noite. Bate o martelo. E aí aquele que tiver oferecido maior quantidade de quilos de açúcar vai ganhar o direito de ser estranho no ninho, velho. Não é não? Muito legal como tem sido até agora, né? É verdade. Muito bacana. E além daquele que vai ganhar pelo maior lance, um ouvinte também ganhará sendo sorteado, sim, tá bom? Sendo sorteado, não importa o lance. Independente, pode oferecer 1, 2, 3 quilos, 10, 50, 200. Quanto puder. Quanto puder, tá? Então acessa lá 97fm.com.br, faça seu cadastro, dê o seu lance e participe. Agradecer ao pessoal da Carole Transportes, do caroletrans.com, que disponibilizou o local para a estocagem das doações que depois serão endereçadas às entidades beneficentes. É. Então, à disposição de dar, né? Alegrar alguém no final do ano é muito importante. E o legal, o mais legal é isso, é você arrecadar e entregar em tempo hábil, né? Galera por aí. É verdade. Claro. Estádio 97 tem oferecimento de Peugeot. Toda a linha Peugeot 208 com taxa zero. Último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Outback, no Outback, tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente para você. Ô Mota, Papai Noel vai trazer presente pro Santos? Pro Santos tá difícil, viu? Ah, Motinha, não dá. Ele pode levar o Damião. É, pode levar o Damião, pode ir embora. Isso é presente. Você fica secando com o irmão? Ué, mas não vai vir nada, vai embora. O fato de Mota, o fato de ir é o que... A questão toda é o seguinte, só depois da eleição, que tem que decidir se o Damião vai pro Cruzeiro, pode haver uma troca. A eleição já foi. Né, então, até o presidente assumir fazer tudo. O Dagoberto pode vir para o Santos. Numa estão troca, querendo colocar. Possível troca. Sim, estão querendo colocar o Dagoberto no negócio. O que se comenta é o seguinte, né? Seria feito um empréstimo do Damião ao Cruzeiro. Aí. E o Cruzeiro racha... acertou com o Joel lá do. É, né? O apresentado e tudo já. Racha-se o salário durante o tempo do empréstimo, mas o Santos, que é um jogador de contrapeso. É, e o Cruzeiro fala em dois. Seria... O Cruzeiro fala não. O Santos, acho que cogita o Dagoberto e o. Pedro quem? Eu pegaria o Dagoberto. É. E o Palmeiras, que é o Rildo, que tava no Santos, sim, que tá na ponte, que é da ponte. Então, sabe, pode levar. Ainda bem que você deu essa informação sem o domínio Covid. Não, eu falei ainda ontem aqui. Pode levar. É, mas ele ontem ficou triste, você quer deixar ele triste de novo? Eu falei ontem que o Palmeiras, que é o Rildo do Santos, que tá na ponte. Pode que é levar. Que é da ponte. Pode levar. Vai, né? Não dá pra ficar triste ver o Benjamin chapéu de burro. A Ponte Preta queria vender e o Palmeiras queria por empréstimo. Ah, Rildo, cara, Diego, o craque Rildo. É ruim esse Rildo. Frank Ribeirildo. É correria, é jogador pra 20 minutos. É o Oswaldo com a cara de Diego, é igualzinho. Ah, Oswaldo é melhor. Não, é a mesma coisa. Nossa, mesma posição, inclusive, eu acho. Tá na Oswaldo é melhor, para. É a mesma coisa. Ele e o Fernandinho do Grêmio. Não é que do Oswaldo passa a impressão de estar melhor, porque o São Paulo esteve melhor que o Santos durante o ano. Lógico, tem a grife e tudo. Sombrou Oswaldo, Rildo e Fernandinho. Oswaldo, Rildo e Fernandinho. Eu tô vendo a grife de vocês ultimamente. É, amigo, tô coisa, vendo. Uma coisa é ter uma loja na Quinta Avenida, a outra é ter uma loja no Harlem, né? Só que essa do Harlem, ela tá lá sem briga, sem encrenca. A do Brooklyn, mas lá. Mas você faz esse humor pra galera que de Miami, que é bom, a dos States, tá maior zona, maior favela. Ah, não tem briga no Santos, imagina. Ah, eu tô vendo ultimamente. Ah, eu vi a fraude lá na eleição, não teve briga. Fraude? Não pode acusar de fraude. Suspeita de fraude. O que saiu, o presidente que saiu agora quer tirar o outro que tá lá. Eu vi, eu tô vendo a grande grife. Tô vendo a grife pra caramba. Tô vendo. Mas se essa história no São Paulo não vai terminar bem. Tô vendo a grande grife. O que você acha? Não vai. O JJ não tem mais poder. É mesmo, RG? Fala, RG não. Eu acho que não vai, gente. Aí, quando começou aquela discussão, eu falei aqui, isso é só o começo. O Juvenal vai fazer de tudo. E eu vou te falar, o Juvenal vai fazer de tudo pra tirar o Aidar. Tirar significa impeachment, é isso? Mas se achar alguma coisa, vai brigar, vai ser todo dia uma briga. Mas eu acho tão. Olha, eu não tenho posicionamento. Isso virou uma coisa pessoal. Eu não jogo no time nenhum de outro, eu jogo no time do São Paulo Futebol Clube. Mas eu vou te falar também, os argumentos do Juvenal aí, que ele vem falando aí, são patéticos, viu, Benjamin? Tá até feio. É ridículo. Ah, porque tudo que ele fala contra o Aidar, porra, mas ele pôs o Aidar. Ele fala, o Aidar não vinha no Morumbi há 200 anos. Sim, você sabia disso antes de colocá-lo. Ah, porque o Aidar isso. Sim, o senhor sabia isso antes de colocá-lo. Foi o pior erro que ele cometeu na vida. Por isso que ele disse que se arrepende. Ele quer tentar reverter o erro. Consertar então, mas aí ele vem, o presidente que tá aí não ocupa o cargo com legitimidade. Puta coisa mais tosca. Mas o cara não foi eleito com os votos dos conselheiros? Claro, mas... acho que ele foi eleito. Foi legitimamente então, foi eleito. Não, é legítimo. Não tem como tirar o cara. Aí o Juvenal... Tirar, você pode tirar. É golpe. Se você descobre alguma coisa... Não sei se tem ou não tem, mas se você descobre alguma coisa, pode ter impeachment. Olha, cada dia que passa, eu vejo política, que política isso aí, é uma coisa isso, nojenta. Isso aí, nojenta, o Benjamin Bach, isso aí não parte... Isso aí não parte da notícia lá, do rolo, do empréstimo do Pato, que neguinho ficou levantando aí na imprensa, que poderia ter alguma coisa por trás? Isso aí tem a ver com a limpeza que ele fez. Desculpa, com a, mas a impressão com a auditoria. Foi na gestão do Juvenal. Hã? Foi na gestão do Juvenal. Ah, não sei. Tem a ver com a auditoria. Eu tô dizendo, o que tá borbulhando se foi. Então aí é um acusando o outro, o outro acusando o outro. Essa coisa de ficar dizendo, porque o cara não vinha no Murumbi. Porque o cara tava afastado. Senhor Juvenal, o senhor é que o trouxe. Agora não adianta ficar falando. Discurso patético. Mas é que tá, Sombra. Eu acho que aí entra muito o ego e a vaidade também. Lógico que sim. Ô, Juvenal, o seu principal patrimônio, Juvenal, é a sua própria saúde, Juvenal. É só ego. Você é um cara que tá passando por um momento difícil, você é um cara que tá passando por um tratamento delicado. Vai cuidar da sua saúde, vai cuidar da sua família, Juvenal. Larga pra lá isso daí. Se alguém sabe se tem alguma coisa errada ou não, tem que falar. Se tiver alguma coisa errada... Se alguém sabe de alguma coisa errada... Mas o Aidar, como o Sombra falou, Benja, o Aidar só ganhou força política no São Paulo por causa do Juvenal. O Aidar tava morto. O Juvenal foi quem levou o cara pra lá. Mas ele colocou um cara que tinha alguma coisa errada agora. Não tô falando que ele teve. Se tem alguma coisa errada, tô falando que tem. Falei, se tem alguma coisa errada e alguém sabe, que fale, que prove. Ô, Benja, mas tudo isso tem a ver com a auditoria que o Aidar fez lá. Ele levantou, mandou os caras embora. O que eu tô só falando é o seguinte, isso aí vai longe. Mas por ego dele. Isso é por ego, não é? Pode ser, não sei. Mas vai longe quanto? Tirou o poder dele, ele ficou chateado. Até o impeachment do Aidar, você acha? Até porque o São Paulo não é do JJ. Eu não posso falar impeachment, porque eu não sei se tem alguma coisa. Eu não tenho, mas o Aidar é presidente. O que eu tô falando é o seguinte, essa briga... não é dele. Essa briga vai longe. Quantos anos o Aidar ainda tem de mandato? Começou agora? Três anos. Começou agora, pô. Vai longe. Ele que pôs o cara. Esse ano aqui que passou. É o primeiro que vai o segundo. Se houve erro, o Juvenal é parte integrante do erro. Ele é o responsável. Então ele não pode se acusar de algo. É a mesma coisa falar, o governo é uma porcaria, ele que deu continuidade no governo. É ridículo isso. Bom. Estádio 97, oferecimento de Peugeot 208 Grife com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes e primeira parcela para março. Ligue agora mesmo, 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Grupo Esser, um nome construído com história, o Estádio 97, que também tem um oferecimento... aproveita e fala da... Mano... você pode falar da Bozano, mano? Opa, vamos lá, Sombra. Por favor, mano, fale da Bozano. Vamos lá. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada. Nunca dispara... Domênico, você que é um cara que gosta de jogar bola, velho. Você dispensa uma partida de futebol com seus amigos? Não. Óbvio que não, velho. Ah, mas na hora de se cuidar... Na hora de se cuidar, você já sabe, amigão. Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, amigão, a Bozano traz uma grande novidade pra você. Amigão ouvinte do Estádio 97, a nova linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai olhar agora pra sua axila, pra não falar sovaco, e você vai ver que vai estar sequinha, velho. Tá certo? Você não vai estar com aquela marca pegando desde o cotovelo até o umbigo. Nossa senhora, aquela pizza fedorenta e nojenta. Muito ruim. Todo mundo olhando pra você com nojo no metrô. Meu Deus, não pode ser assim não, amigão. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Vamos lá, vai tocar o Asdrubal, Domênico. Alô? Alô? Quem fala? Antônio do quê? É, José Antônio Magalhães. Quantos anos, José Antônio? 4.9, Dudu. 4.9, RG número 2. Hoje. Número 2. Hoje, RG. Hoje eu não sei, bacana. Mas você estudou, Dudu? Eu estudei um quando pouco. Quando você estava na escola, você estudou sinônimos, Antônio? Sim, estudou? Sim. Sensacional. Mas José Antônio Magalhães. É boa, José Antônio. que você está salvando a hora de minuto a minuto. Aí. Eu também, eu trabalhava com isso, sabe, Domênico? Não, você não. Trabalhava, sabe por quê? Não. Eu era funcionário antônimo. Antônimo? É, eu era antônimo. Autônomo. É isso aí que eu era. Autônomo. Eu trabalhava consigo próprio. É, José Antônimo, é parecido nome de viaduto. Não é nome de viaduto? Parece. Fonte José Antônimo. Ô, Zé, você já ligou? Espera só um minutinho. Já ligou aqui, Zé? Você já ligou, né? Já liguei, já. Ah, hoje é dia dos virgens. Hoje é dedinho virgem, hoje é dedinho virgem. Como diria o Bozo Queimado. Mil perdões, viu, Zé? Um abraço, Zé. Valeu. Falou, fica pra pronto. Volta, né, pro Antoninato. Ah, salvou a hora. Salvou a hora, hein? Às vezes a vontade da pessoa é tão grande que ela... É, lógico. É, mas, lapso, mas, né? Mas é legal, faz legal, parte. Legal. Faz parte. Vamos comer mal hoje. É, vamos lá. Alô. Alô. Quem fala? Alexandre. Alexandre do que, Alexandre? Ferreira Nunes. Primeira vez, Alexandre? Primeira vez, cara. Porra, aqui não tô até nem acreditando, rapaz. E quantos anos você tem, Alexandre? Eu tô com 4.6. RG número 2, 4.6 hoje. Oi? 4.6 hoje. Ô. Oh. Que beleza, hein? Ah. Como é que é o nome da... Do que, RG? Adorava aquela... Adorava não, eu gosto daquela música do... Qual música? Zé Ramalho, velho. Zé Ramalho? Zé Ramalho? É. Que cantava com a Elba? Isso, é. Aquela lá... Como é que é? Chão de Giz. Xandre de Giz. Sabe, RG? Ah, sensacional. Muito legal. Sensacional. Xandre Giz, RG. Sensacional. Legal essa música, velho. Entra nessa solidão. Salvou, lógico que salvou. Salvou em grande estilo. Foi bom, RG. Salvou, salvou musicalmente falando. Nada foca, Sweet Shoe. Calma, Motinha. Ele tá falando que é grande. O Mota tá perguntando se é Alexandre o Grande. Calma, velho. RG, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu Passa. Vou morrer hoje na novela, porque eu não aguento mais. É, mas você vai, ter que comer a Cora, não tem jeito. Você mas vai... agora que ela ficou novinha, dá pra comer. Então, vai ter que ir, velho. Oh, agora jeito. Melhorou, não melhorou? Dá pra pegar a Cora, não dá? Ou... Agora dá. Agora tá legal. Agora tá bem. Qual é o meu nome da atriz? A lá, cunhada. Marjoristiano, Domênico. Tem a Marjoristiano, a Marjoristiano. Mas aproveita até o fim do mês, só. Só Marjoristiano, é, o ano passado. Este ano, este dia. Nota pra Marjoristiano, mano. Você que é nossa consultora. Dois arrumadinho. Dois? Dois. Tá escomendo quem, hein? Tá de brincadeira, velho. Uma novela que tem a Marina Rui Barbosa, velho. Você vai ficar olhando o Marjoristiano, velho. Desculpa, é que você, Portuga, tem aquele perfilzão de pedreiro. Eu sou mesmo. Mas... Eu gosto da advogada. Perfilzão eu de pedreiro. A advogada lá do Orville. A advogada do Orville é a melhor. Portuga do Louquinho. Eu gosto. A advogada do Louquinha. Chapisca, Portuga. O Portuga, ele tem... Chapisca, pedreiro. O Portuga, ele tem aquele perfilzão do daquele cara do... que abre a porta do caminhão Isso. e fala, dona, cheguei pra fazer cheguei. A mudança. Ô, parceiro, advogada... Advogada do Louquinho. A advogada do Louquinha mesmo. Sobe o balde aí de água, por tudo. É mentira, Sombra. Sombra conhece. Advogada do Louquinha. Desculpa, não compartilho da opinião de vocês. Mas é ruim a advogada? Não, não é ruim, mas eu acho que faz aquele gênero meio tipo. A Marjoristiano, velho, ela tá louco, faz gênero, tá louco, velho. Imagina. Não. Desculpa, tem coisas muito melhores. Porra, o cara, RG. Ô, velho, e qual que é o bairro, hein, que você mora? Limoeiro, vamos ver se o vento já conhece. Limoeiro, meu pé de jacaranda. Limoeiro tem nome de deputado. Uma vez esquindolele. Deputado federal Alfredo Rodrigo. Outra vez esquindolala. Aí vinha o Wilson Simonal e falava: lá, lá, lá, lá. O Wilson Simonal é gênio. Lá, olha, que eu conheço, lá, Limoeiro lá, é Zona lá, Leste. Zona Leste. Entendi. Zona Leste é grande. Nossa. Zona Leste, sim. Você teria quatro opções, né? Olha, se a Zona Leste é grande, a culpa não é minha, mas é perto de São Miguel Paulista, se não me falha a memória. Correto. É engraçado, senhora, você fala Zona Leste. Assim. É, mas Zona Leste é grande, não tenho culpa. Não, você teria 25% de chance de acertar se você fala simplesmente Boa, Zona Leste. Gente, ouvinte. E você acreditou que ele acertou isso? Por que 25%? Porque são quatro zonas, Zona Leste e Norte. Ah, mas tem o ABC né? também. ABC, Osasco, você não conta? Não, São Paulo. É, por que vocês tiraram o... Por que vocês tiraram o... Celos, Mauá. Por que vocês tiraram o D? Cara, Picuíba, tá bom, da Serra, não conta nada, não? É ABCD, porra. Tiraram, é lógico, tiraram o D por quê? É outra selva. É o quê? Outra selva. Certo, e qual que é o time, hein? Mauá. Corinthians, vai, Timão! Xiii! Vai, Corinthians, mano! Xiu Katsu, mano! Paga o estádio lá! O Ribeiro tá indo embora, ô, amigão! Ô, amigão! Há exatos dois anos o mundo se tornava um lugar melhor pra se viver. É hoje, né? É hoje. Que beleza! Data histórica. Hoje também faz 24 anos que o Corinthians foi campeão brasileiro pela primeira vez. 16 de dezembro, gol do Tupanzinho. Com certeza, velho. Data histórica, né, Benjamin? Ó, estávamos lá, tá certo? Naquele país maravilhoso que é o Japão. Tá certo? Os japoneses encantados com o Corinthians. Ah, é. Os japoneses aí pedindo ajuda de maneira muito humilde pra torcida do Corinthians que foi lá e reconstruiu o Japão. Eles estavam mandando você embora, você não entendeu o que ele dizia. Não, negativo, velho. Os japoneses estavam fragilizados ali com aquela, o negócio lá de Fukushima. Os japoneses fragilizados. Terremotos frequentes. Os caras estavam realmente num período muito ruim, velho. A torcida do Corinthians chegou lá como se fosse a ajuda da ONU, Motinha. Sabe, é igual aquele cara que tá pedindo socorro, aí você vê aquele barco vindo na sua direção, assim, o cara te estendendo a mão. Porque a torcida do Corinthians fez para com o Japão. Você trouxe muitas lembranças? Papel azul lá do país oriental. O bimundial. Só isso? Sim. Não trouxe nada? Sim. Tá gravado aqui no meu HD interno, dentro do meu crânio. Ai, é isso mesmo, velho, é isso mesmo. Nossa, HD interno dentro do meu crânio. O bagulho é louco, Motinha. O bagulho é louco, mano. Dentro do meu crânio tá aqui o meu HD interno. Aqui aí hoje você não quer pagar o guerreiro. O que que tem? Ué, o cara te deu outro título, mano. Ué, o Corinthians que deu status pro Guerreiro dele ser um, hoje um cara famoso. Mas é verdade, velho. É verdade. Ô, amigão, você não acha que o Guerreiro tá fazendo muito doce pra renovar com o Corinthians, não? Ô, vou falar pra você, mano. É, logicamente que ele merece ser valorizado, né, do jeito que tá sendo. Porém, né, dependendo do acordo que ele tá querendo, do valor, meu, ele tem que ser valorizado sem dúvidas, mas é muito dinheiro que ele tá pedindo, aparentemente. Também acho. Também acho. Inclusive, aí, ele negar essa proposta do Corinthians é uma afronta, velho. Eu quando falo que é uma afronta, a pessoa fala, não, mas eu tenho direito, cacete, velho. O cara recebeu uma proposta de 5 milhões de dólares aí e fala, não, vou pensar, o Cátio, manda embora, mano. Ô, mano, mas vou falar pra você, a exemplo do que tava ocorrendo com o Tite aí, né, que pela imprensa, por todo mundo, ele tava se super valorizando. Será que não ocorre a mesma coisa com o Guerreiro, não? Não, mas será com que relação... Será que isso que a imprensa em geral tá colocando, tá postando, realmente não é nada tanto, né, tão grande quanto estão dizendo? Olha, aí que tá, velho. Eu acho que tem uma grande diferença aí na suposição que fizeram com relação ao Tite. Ou não, porque o Tite tá pedindo 700 pau e um ano de contrato só. O Tite desmentiu as duas versões, aí, tanto com relação ao salário, quanto com relação aí, à permanência do clube. O Corinthians jamais ofereceu um ano pro Tite. As conversas aí aconteceram ontem e fecharam em 3 anos o contrato do Tite. Então, realmente, a mídia gosta de plantar muita coisa, mas com relação a esse lance do Guerreiro, a diretoria do Corinthians ela tem manifestado sim, que o Corinthians já ofereceu uma boa grana para que o Guerreiro pudesse renovar, e até agora o Guerreiro não deu sinal de vida. Falei, vou pensar, vou ver. O Mário Gobbi, inclusive, ele foi muito criticado aí por diversos torcedores, falando, pô, mas tá esperando o quê para renovar com o Guerreiro? O Mário Gobbi, ele teria dito que desde 2013 já tá tentando uma renovação com o Guerreiro. O contrato já estava pronto, o Guerreiro tinha aceitado as condições contratuais que o Corinthians tinha proposto, mas aí nesse decorrer ele mudou de empresário e esse outro empresário falou, não, tem que aceitar isso não, vamos esperar um pouco mais, vamos esperar mais próximo do término do contrato, aí a gente negocia novamente. Então realmente é complicado, cara, quando você está lidando com um jogador aí que não quer ceder. Se ele tem uma proposta do mundo árabe, se ele tem uma proposta da Europa, beleza. Mas o Corinthians ele não pode facilitar em absolutamente nada a saída do Guerreiro, cara. É melhor você perder o jogador aí no meio do ano que vem, que é o período que ele tem contrato com o Corinthians, do que vender por 2, 3 milhões agora e ele poder jogar em qualquer outro clube. Eu seguraria até o último dia de contrato. Porque o próprio Guerreiro, ele falou que o que ele estava pedindo, ele e o empresário, estava ao alcance do Corinthians, né? O Corinthians é muito grande, logicamente, não vai ceder, né, a uma pressão de um jogador, por mais importante que ele tenha sido para o Corinthians. Né? Mas... quanto que o Corinthians gastaria também para trazer um atacante à altura do Guerreiro? Mas, ô, amigão, eu acho um absurdo, cara. Com todo respeito, eu acho um absurdo. Um jogador que já tá no clube, um jogador que já tá lá, pedir como se fosse aí uma nova contratação, velho. É um absurdo isso daí. Tudo bem que ele mereça receber umas luvas, mano, vai ter que gastar pra ter outro. Mas aí que tá, ô, Domênico, eu acho uma afronta, cara. O jogador tá lá, tá certo? E você tem que pagar como se fosse aí uma nova contratação. Você fica acabando tudo bem, pagar luvas, Domênico, eu acho que é justo, vale a pena. Porque o Guerreiro é um grande jogador. Se forem realmente essas cifras aí que estão divulgando na mídia, não, porque o Corinthians ofereceu aí, acho que, a quantia de 5 milhões de dólares, tem gente que fala que é 4, tem gente que fala que é 3. Domênico, 3 milhões de dólares, velho. A gente tá falando aqui de 10 milhões de reais, mais. Mas quanto que vai custar um outro jogador pra fazer gol? Mas é que tá, Domênico, que traga um outro. Que traga um outro. Já, né? Traga um outro, mas vai gastar mais. Que traga um outro, velho. Eu sou a favor, Domênico Gato, do clube não ser refém de jogador. Não, mas a partir do momento que você traz aí, por exemplo, vamos supor, o Corinthians renova agora com o Guerreiro. Contratinho de 3 anos pra um jogador que tem 31, tá certo? É, ganhando o teto salarial do clube e com, sei lá, vamos supor, 5 milhões de dólares na conta. Domênico, o jogador tá na cara que vai dar uma relaxada, man. A referência dele... O cara com um contratinho de 3 anos, RG, com 5 milha na conta ali, em dólares, tá certo? Ganhando 500k por mês, é opa. Mas referência... você acha que ele tem um perfil disso, mano? Eu não acredito que eles tenham um perfil a referência relaxando. Dele, o ser mano, humano tem esse perfil. Ei, mano, a referência dele pode ser os 2 milhões que o Corinthians paga pra jogador que tá atuando em outros clubes. Mas é que tá, RG, não tem que se pautar nos outros erros, cara. 2 milhas, velho. Um erro não justifica o outro. Eu acho que o Guerreiro, ó, eu volto a dizer aqui, eu sou muito grato pelo que o Guerreiro fez. Mas o Guerreiro, ele tem que ter, talvez, essa eu gratidão também. Multiplicada pela décima potência. Mas... Sabe por quê, RG? RG? O Guerreiro não era ninguém antes do Corinthians, não, cara. Não era. Bom, é talvez fosse menos se hoje, do que é hoje, Sombra, mas... Se hoje o Guerreiro não pega a fila no restaurante, é graças ao Corinthians. Eita. Se hoje o Guerreiro dá autógrafo, para de falar alguém, bem, é graças ao Corinthians. RG, ao Corinthians. Diga só. O jogador deve pensar assim, porra, os caras gastam uma grana aí com o Pato. Empresário. O Pato não fez 5% do que eu fiz. Empresário lê, entende. Esse fala, é porra. Esse é o problema. O Sheik dançando no iate e o cara correndo. O Sheik lá você... no iate. Não, não. Aí fica toda. Aí fica a imprensa. Pô, o cara é 60% do time. O cara é 70% do time. Que é bom pra caramba. A mídia começa a falar. Aí o cara fala, pô, paga 2 milhões pra neguinho. Eu sou o principal jogador do time e os outros estão ganhando. Paga 2 milhões. Jogo todas. Porra. Põe minha cara pra bater. O cara dançando no iate, velho. Lógico. Aí... Ô, Nunes, um abraço pra você. Obrigado. Feliz 2015, tudo de bom, pra viu? Nós teremos. E os merchan? Faça! Opa, HDI é de bate pronto. Ganha uma bolsa térmica da HDI, parabéns! Somente, só a Bozano me garante um barbear fenomenal. É, só a nova linha Bozano garante um barbear fenomenal. Eu queria mandar um amo ela pra minha esposa também, Andréia. Ah, agora vai salvar. Qual o nome dela? Andréia. Andréia, hoje, hein, André? Terça-feira o peixinho vai abrir a boca, hein? Vamos ver, eu espero que sim. O peixinho vai abrir a boca? É. Quando você chega no aquário, ele vai lá e faz... Essa daí é boa, hein, balão? Como é que é? O Motinha costuma fazer igual o peixinho aí. Assim. Ô, Silvio. Bota pro domingo. Bota tubarão, velho. Ô, Silvio, mas o Chequinho bota a baleia abrindo a boca, né, balão? Como assim? Rapaz, aquele tapa na camurça que eu tava querendo ir com outro cara. Vai levar o cartãozinho, tapa na camurça. Opa, muito importante isso. Solete Carmuça, olha aí. Você não tá numa boa fase, acho melhor você não dar opinião. Meu, foi sem querer o comentário, tô me chavando, entendeu? É, tô chavando mesmo. Que absurdo. Ferreira, um abraço. O que foi o comentário? Muito obrigado. Pessoal, bom final de ano pra todos. Por quê? Não, mas eu queria saber. Pode falar sobre isso? Pessoal, o Luciano Huck deve falar alguma coisa. O que ele falou que os caras estão pegando tanto no pé dele? Você não leu a matéria? Não leu, não sei. Tem muita gente que tá no carro que não sabe. Ele fez a menina que se machucou lá. A Laís. Que ficou tetraplégica. Então, tem uma, tem uma tatuagem na perna. Ela tava fazendo ao vivo no programa. E ele fez a tatuagem lá. E ele perguntou se ela não sentia nada, dor. Não, ainda bem que não tá sentindo dor, ele falou. Não, pelo... Mas vou te falar também. Mas vou te falar, o Luciano Huck dá um espirro. As pessoas enchem o saco do cara também. Também olha o tamanho do meu nariz, cara. O Luciano Huck também pode ser o cara. O escavado do Luciano Huck parece que é o mal do Brasil. Benjamin, se fosse na Record, ninguém reparar. Esse aqui é o país do paradoxo. Estão acabando com a Petrobras. Os caras estão preocupados com a Xuxa tá desempregada. Mas ele fez o quê? Zoando ela? É isso? Não, ele foi. Então, gente, falou. Ele errou, não pode? Tem um monte de patrulheiro que enche o saco, velho. Para velho. Eu também acho. Mas errou em que sentido? Às vezes ele fez um comentário. Mas é que tá, velho. Eu tô mais se não foi por maldade, velho, que vá pro inferno. A vantagem é que você nem sente dor, foi isso que ele falou. Sente dor. E agora, eu ouvi o almoço feliz? Ouviu? Eu ouvi Outback? Ouviu. Ótima ideia. Chega. Que tal marcar um almoço com a galera do trabalho pra fechar 2014 com chave de ouro? Hã? Vale pra fazer um amigo secreto e são várias opções no lanche menu com entrada e prato principal com um delicioso acompanhamento. Sem contar, preste atenção, sem contar que dá pra aproveitar e pedir uma entrada pra dividir. Por que não dividir uma Blue Onion ou então a All Sea Cheese Fries? Não é não? De segunda a sexta, do meio-dia às 3 da tarde no Outback, mais perto de você, você vai pagar esse lanche menu a partir de R$42. Explore o seu momento Outback. Estádio 97, oferecimento de Peugeot, com Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e parcelas de 750 mensais. Último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira, acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. O Juca fez tatuagem, velho? O Juca não gosta de tatuagem. Não gosta de tatuagem? Não. Ele acha legal aquelas tatuagens pequenas. Tipo uma joaninha. Era muito tatuado. O RG, assim, você quer uma tatuagem de mordida na sua teta? Respeita, mordida. Respeita, porque tem filhos tatuados. Então, sim. Cada um. Mas fala, menino. Sim. Por que o Aguinaldo quer sempre morder sua teta? Não, eu quero fazer uma tatuagem de dente da sua teta, da sua auréola. A auréola. Tanta teta aqui maior que a minha. É a sua que eu quero, menina. Não, escolha do Mota. Então vamos ouvir a piada do Juca. Tô extasiada pra ouvir. Do Mota é melhor. Domênico Gato. Liga, RG. Em Santa Isabel, onde tudo começou na fazenda. Sempre é lá, né? Sempre. É o coronel sentado lá na varanda. Certo. O amigo dele chega pra visitá-lo. Nossa, lá tem coronel? Não, quando tudo começou. Ah, desde os primórdios. É. Aí chegou lá na casa do... Sucupira. Casa do amigo lá, entrou, chegou na varanda. Ei, compadre, como é que você tá? Aí o compadre vai balançando na rede lá, charutão na boca. Barulho da rede vindo e voltando, Domênico? Aí... Precisa botar um óleo. Sapo, de 40. Eu tô... Pô, paz, Cacato, vocês querem a explicação agora da porra do sapo, tem meu. Tem som. Pô, é rapidinho, é interage e para, senão, é, porra. Aí o coronel chega e responde, tá tudo bem, tudo legal. Aqui pensando. Aí o outro fala assim, pensando o quê, compadre? Tá pensando quando eu completei 25 anos de casado. É mesmo, compadre, o que você fez? Levei minha mulher pro Japão. Não diga! E o que você pensa em fazer, compadre, quando você completar 50? Aí eu tô pensando em voltar lá pra buscar ela. Sensacional! Tadinha da velha. Deixou a mulher lá. Sensacional! Foi deixou a velha lá. Velha não, porque velha. Pior que isso, só quando você fica sabendo que sua sogra vem pro Natal. Mas faz parte do Natal. Chato, o pacote de Natal é família. Mamãe vem passar o Natal conosco. Então vai passar o Natal sozinho. Mensagens. Do Giovanni Silva Ferreira, através do aplicativo da Energia. Ele manda dizendo, boa noite a todos. Dodô, o que você acha da contratação do lateral Lucas do Botafogo? Precisávamos? O Palmeiras precisa de duas peças para cada posição, ou não? Ele ainda diz aqui, pô, o Ayrton tá voltando do Vitória, apesar de dizerem que o Ayrton não é bom de grupo. Ai, mais do que isso, hein, Dodô? Sabe bela, quem? Bela observação. Ele não tá no WhatsApp de ninguém. Sabe quem treinou hoje na academia? Quem? O Luan. No Oxa, aquele lá. Ele voltou do Cruzeiro. Luan do Cruzeiro. Rapaz, eu que trouxe. Tu quer que eu leve pro Grêmio? Pode levar. Você imagina se é o Oswaldo de Oliveira que na época pede o Luan pro Palmeiras por 3 milhões e meio. Bom, mas você tá também com o doce com esse Oswaldo de Oliveira não, também. Tá uma vasilheira. Tudo é Oswaldo de Oliveira, não, saco mesmo. Não, eu tô só sendo justo. É. Quem pediu o Luan tá por 3 coçando, milhões hein? E meio de euros foi o Filipão. Mas acontece, todo treinador bom às vezes erra também. Eu fui campeão com o Luan. O Wagner... O problema é que esses médios, eles erram muito mais do que os outros. O Wagner... Esse que é o problema. O Wagner... Por bem menos, né? Às vezes por mais. Uhum. Ou sim, senhor. Duvido que alguém hoje... Fazem bobagens também. Eu duvido que hoje chega um treinador e fala que era um jogador de 3 milhões e meio de euros no Palmeiras, o Palmeiras vai contratar. Não tem punch, né? Não tem punch. O Wagner Tadeu Amaral Silva. Wagner Tadeu é primo do Roberto Tadeu Roger. Tadeu Amaral Silva. Velho. Tá descascando? Meu Deus do céu. Prega fumo, manda ver. Aqui, mano. Que isso? E tá pesando lá de quem? Bom, vamos lá, né? Vai. Esse Dodô só fala mal de tudo no Palmeiras. Não. Só sabe meter o pau no time. Ele falou isso? Falou, não falou? Mas ele falou. Mas ele falou mal ou falou outra coisa? Não, você deu uma ajeitada no que você falou. Não faz mal. Ele tem que falar mal mesmo. Ele tem que falar por e-mail. Quando ele tiver uma rádio e tiver, ele fala mal. Domênico! Mas é verdade, mano. É. Ué, eu tenho a minha opinião e dou a minha opinião na rádio. Se ele quiser ouvir e gostar, beleza. Se não quiser, velho, tranquilo, é nóis. Me critica aí, brother, é nóis. O Fábio Souza da Silva. Tô me linchando, Bobilhão dele. Não vou dormir hoje. Mano, hoje eu não durmo. Gosto muito de você. Concordo com a sua opinião sobre a chegada de jogadores que jogaram bem em seus clubes. Sim. Não são todos que conseguem jogar bem de novo. Olha o Elias aí, não deu certo. É, então, o Elias é uma figura que tá hoje dentro do elenco e prova isso que a gente tá falando. Mas aqui é muito cedo falar que o Elias não deu certo, né? Mas esse ano ele foi mal. Mas quando você não quer traz um jogador assim, do 20, você vai mandar ele dar uma, comprar uma rádio, né? Não, eu estou argumentando, não estou se respeitando. Não, mas quando você traz um jogador como ele, Elias, a torcida cria expectativa de que o cara venha pra resolver na hora. Mas o Elias, eu sempre falei que Elias não é jogador que vem pra resolver. Não, mas não é pra resolver. Basta ser o Elias da primeira passagem. O Paulo André. Paulo André Trindade. Ele tá na China, não tá? Aqui é Tricolor, 2015 é nós. O Dodô tem que dar graças a Deus. O Oswaldinho vai consertar o porco. Ah, tomara, eu quero queimar minha língua, eu já falei isso aí. Chupa mano o Galinhão. Galinhão é teu papai, velho. LG é sardinha da praia. Eu falei aqui, ó, Sombra, você não tava aí. Eu falei e repito. Eu vou mostrar a cabeça. Se o Palmeiras com o Oswaldo ganhar o brasileiro, esse chapéu que está no Beira-Mim vai ficar comigo. Vai, e se ganhar o Paulista, falei, vai ficar se comigo. Se ganhar o Paulista, aí, não serve. Não, o Paulista é porcaria. Não ganhou nem do Ituano, cara. Aí vai ganhar de quem? O Guilherme Longarese. Existe um pessimismo muito grande para 2005 do Verdão. Vamos ter 90% das receitas livres, além do sócio torcedor e do advento da arena. O importante para um time ser campeão é jogador. Exatamente. Estão supervalorizando a função do treinador. Concordo. Concordo, mas e até agora não trouxe ninguém de nome, hein? Ele ainda diz. É, não é calma, Benjamin. O time do Palmeiras tem que ser formado anteontem. Mas calma, Domingo, não tá fácil calma, pra comprar jogador. Não existe calma, o time do Palmeiras quase caiu. Ele não caiu porque os outros foram piores. Mas, Domingo, ele teve pontuação pra cair. Eu concordo. É time ruim. Isso eu concordo. Acordo, então não pode ficar esperando. Mas não é videogame, Dodô. Não é que eu vou amanhã no supermercado. Ué, mas me dá um Dagoberto, me dá um Guerreiro, um Fred, um Conca aí, vê quanto que é a conta. Ué, mas não é o que estão falando aí, que tem que ter jogador. Mas calma, Domênico. O técnico não é calma. Foi apresentado hoje. Não é calma, né? Gente. Mas nesse ponto o Dodô tem razão. Não, mas não é calma. Não tem que ter calma. Olha aqui, ó, Benjamin. É fácil falar calma pra quem tá de fora. O torcedor, olha aqui, o torcedor do Palmeiras tá de saco cheio já. Ele não quer calma, ele já tem calma de 15 anos, calma. 15 anos com calma. Jeito. Não adianta esperar o panetone sem fazer calma, a massa. Calma, né? É igual aquele cara que tá com fome, aí o cara tá assim babando já na beira do forno. Aí o padeiro fala, calma, já vai sair, calma. Já vai ficar pronta a comida. Come até quente, velho. Mas acontece mano, eu tô errado. É queima até o beijo. Eu sei que o mercado tá errado, mas se falou... No mercado não tá errado, o mercado é esse. Se falou que tinha cota de não sei o que inteira, que tem dinheiro, não adianta ter dinheiro e não saber fazer nada. Nada com dinheiro. Concordo com o Domingo. Desculpa, você tá pagando 400 aqui, pau pro técnico, você tem que montar o time. Sombra, não adianta vir 400 pau pra treinador, tem que trazer time de futebol. Tem que montar o time, velho. Eu tô errado, RG? Tem que montar o treinador. Esse negócio, trouxemos já o Amaral, trouxemos o Lucas. Alguém tem que montar. Desculpa, velho. Amaral e Lucas, eles podem ser amanhã o novo, sei lá, o que foi o Paulinho, quando ninguém conhecia. Ele pode ser, Portuga, ele pode ser. Ele não é. O torcedor do Palmeiras não se contentará com isso aí. É isso que eu tô dizendo. Não se contentará com coisas pequenas. Palmeiras vai trazer dois jogadores. Eu tô esperando. Tô esperando. Mas calma, Domingo. Eu tenho calma, o torcedor não tem. Não, mas não é isso. O torcedor do Palmeiras, ele tá de saco, Benjamin, ele tá de saco cheio. Entra aí no meu. Saco cheio. Entra nesse site de venda aí, vê se tem algum 2, 3, 4 craques. Tem um monte aí. O Fluminense tá na bandeja ali, ó. Mas nada na bandeja. Tem, mas é caro. Tem, mas é caro. Gente, que bandeja. Na bandeira, o Fluminense quer se desfazer dos caras Unimed. Só um minuto. Que bandeja primeiro cara, seguinte, né? Que bandeja é essa? É bandeja cara. O Fred tem contrato com o Fluminense. O Conca tem contrato com o Fluminense. O Sobis tem contrato com o Fluminense. Não é chegar lá na prateleira, dá o Fred, o Conca aí traz. Tem que pagar com sua fortuna. O Estádio 97 tem oferecimento do Grupo Esser. É o que eu falo, hein? Você tá procurando um investimento seguro? Então invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade, a segurança e a valorização do Grupo Esser. Olha só esse lançamento que é o Startup Liberdade. É um produto como não se via há anos ali na região da Liberdade. Apartamentos de 1 e 2 dormitórios com suíte na rua Pandiaca Lógeras, número 84, pertinho da estação Joaquim do metrô. Quer coisa melhor? Ainda vai morar perto de uma estação do metrô? Anota o telefone aí do Startup Liberdade. 3208 63 14 3208 63 14. E outra dica muito legal da Esser é o VIP Augusta Exclusive Home. Falando e voltando a falar em valorização, você sabe quanto foi a valorização do imóvel na região da Consolação nos últimos 5 anos? 200%. Então vai visitar o VIP Augusta, estúdios de 29 e 34 metros quadrados, pertinho da futura estação Higienópolis do metrô. Preço à vista a partir de R$ 269 mil. Olha, é um investimento para você que quer fazer um excelente negócio. Liga lá, 3255-2210. Acesse esser.com.br. Grupo Esser, um nome construído com história. Um abração, Rafa, Alan Horn e toda a família Esser. Estádio 97 também tem oferecimento do Hello Food. Tá procurando delivery com as melhores promoções? Hello! Pede Hello Food! Estádio 97 também tem oferecimento de Peugeot. Peugeot 308 Active 1.6 2015. Vem com motor Flex Start, sem o tanquinho de gasolina, teto panorâmico, rodas de liga leve e por 750 mensais, sabia? É, também tem o Peugeot 208 com teto panorâmico, central touchscreen, GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. Esse mês, toda a linha 208 está com taxa zero. E a versão 208 Griffe vem com teto panorâmico, tem taxa zero em 36 meses. E a primeira parcela, atenção, somente em março, até o carnaval já vai ter passado. Último mês de IPI reduzido, não é incrível? Ligue agora mesmo, 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. E respeite os limites de velocidade. É, RG, vou te falar uma coisa. O Benja, ele fica torturando o Domênico. É verdade. Tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar. É porque não é no time dele que a coisa tá sangrando. É. Sabe o que é isso? Isso é coisa de adversário. Corintiano tá morrendo de alegria com o Oswaldo no Palmeiras. Sim. Quando começa a elogiar muito, quando o adversário começa a elogiar muito, é burro. Posso falar, posso fazer a pergunta? Pra quem responder? O mau caráter. Qual deles? O que vem com não o gagueja, não. Pagar pedágio pra mim. Não gagueja, não. Quem pagar pedágio. Quem foi que esse ano colocou um apelido no Santos de Tubarão Five? O RG. Quem era o técnico do Tubarão Five? Antes, ei. Antes é o caramba! Antes é o caramba! Você tá louco? Antes é o caramba, sobra! Briga! Que era Tubarão Five por causa do Paulista. Assume isso! Deixa eu lembrar. Não era do Paulista? Deixa eu lembrar as crianças aqui. Deixa eu lembrar as crianças aqui que o Santos em 2013 tava pra cair. Foi o melhor dos paulistas. Sim, tava ali na beiradinha. Aí encheram São Paulo. É, calma. Aí encheram de moleque o time, com o Claudinei Oliveira, e o Santos foi o sétimo colocado, o melhor paulista. Sim, Tubarão Five quando foi o apelido. Esse time que você tá falando, do Oswaldo de Oliveira, montou foi o Claudinei, meu chapa. Sempre assim. Então quem perdeu a final do Ituano, o Claudinei tem culpa também? Quê? O Claudinei tem culpa também? Não era ele que tava dirigindo. Só vou resumir com uma frase. Ele montou o time. Se ele tivesse. Não respondeu Tubarão Five, foi quando? Fechar. Ué, foi... Fecha aí, mano. Sombra. O negócio é o seguinte: pra quem tá se afogando, o crocodilo é tronco. O Domênico tem razão, velho. Muito obrigado, mano. Acho que é. Muito obrigado. Muito obrigado, mano. Só um minuto. Mano entendeu a situação. Engraçado. O rapazinho aí do Chapeuzinho fica defendendo pra caramba o Oswaldo, mas é contraditório, porque ontem concordou aqui com todo mundo que não era o técnico ideal pro Palmeiras. Mas são duas coisas distintas. Não tem nada de distinto. O que eu falei é o seguinte, eu não acho, vocês nunca me viram aqui falar que o Oswaldo é uma porcaria. Eu nunca falei. Mas ninguém falou que é porcaria. O que todo mundo tá falando é que não é pro Palmeiras. O momento do Palmeiras, o torcedor do Palmeiras que é um treinador daqueles renomados. Então, e por que não pode ser o Oswaldo? Porque não é renomado. Porque o Oswaldo não é renomado. Na sua opinião. Porque ele não é renomado, o torcedor. Então, é isso que... Você pega a maioria do... Pô, é difícil entender. Não, é isso que nós estamos falando. Ele tá quantos anos trabalhando, cara? Isso que eu fico falando. Mas o Filipe, o Abelão também não era renomado. Mas virou. E o Oswaldo até hoje não virou. Calma, e por que não pode virar? Quando que o Abelão virou treinador renomado? 2005, é isso que o Abelão foi na Libertadores, 2006. Eu gosto do Abelão. E desde quando o Abelão tava Você tá treinando? Louco, o Abelão é treinador. Quando o RG? Mas o Abelão é treinador. Mas o Beja. Muito mais. O Oswaldo tá ganhou três títulos. Eu tô louco, Sérgio. O Abelão é treinador desde quando? Não sei até quando é, não sei. Mas o Oswaldo ganhou, sabe? O Oswaldo ganhou três títulos. Segue o jogo, sem fato. Encerrando o Estádio 97, no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV. Acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot, toda a linha Peugeot 208 com taxa zero. O último